Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio Jovem Nerd, e agora sim! Aqui é o Tucano e podia ter sido a redenção do Peter Jackson. Cara. Podia. Aqui é o Guga. Um é pouco, dois é bom, três é demais. Aqui é o Thiago e acabaram de falar a frase que eu tinha pensado. Ai, caraca. Aqui é o Azaghal e eu pedi pro Peter Jackson um filme do Hobbit. E ele me deu três. Filha da puta. Muito bem, nerds, estamos aqui para falar de O Hobbit, a Batalha dos Cinco Exércitos. E aí, cara? E aí, o que achamos? Vamos discutir, dissecar aqui o filme na nossa velha conversa de bar no Nerdcast, certo? E-mail! Canelada! Canelada! Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de memes e caneladas da Nerdcast! Vamos! Olha aí, Azaghal! Esta é a última leitura de e-mails do ano. Do ano de 2015. Porque semana... 2014, já tô no ano que vem. 2014 já tá, exatamente. Porque semana que vem, Ozob e companhia estarão de volta! Exatamente, e aí nos ensinam Nerdcast especiais. Muito bom! Não quebra o clima com leituras de e-mail. É, não tem faz como. Faz sentido. A leitura, a gente vai ler o e-mail sobre esse programa no outro programa. Exato, e já que estamos falando disso, é bom avisar aqui. Antes que venha um mimimi, que nós teremos um passant recesso de fim de ano. Mas vai ser realmente vapt-vupt. Vai ser uma semana só. Um dia, uma sexta-feira. Sim. Nós não teremos programa no dia 2 de janeiro. Ok. Certo? Então, no dia 26 de janeiro, nós teremos o especial de RPG Cyberpunk 2. Sim. Já está aí comunicado. O Léo não vai editar, já vai estar descansando. Sim. E nós vamos editar, eu espero que a gente consiga ir lá. Tomara. E no dia 2, depois da virada, que negócio, o nego se enche, bebe muito champanhe, enche rabo de peru, não consegue editar. Então, dá uma pausa. Mas, no dia 9, na semana seguinte... Certo. Já estaremos de volta. Olha que bonito. É isso, né? O Nerd Office vai parar também só uma semaninha, o Nerd Player e o Nerdcast. Segue o ritmo geral. Aí. Aqui não se para mais. Não, rapaz. A máquina tá girando, mano. Excelente. É bom, já que esse é o último programa que a gente faz um feedback com o nosso público. É. Vamos aproveitar. Pro do ano. Sim. Calma. Seria legal não fazer mais feedback? Não, eles gostam. Vamos virar o Rapadura Cast aí, se quer? Pra agradecer, né? Vamos agradecer a nossa família por nos apoiar. Sim, nos claro. Nos aturar. Vamos agradecer o querido Léo Lopes. Olha aí, Léo, muito obrigado. Que edita esse programa com majestria e nunca atrasa. Exato. Vamos agradecer também todos os nossos queridos Nerdcasters. Muito obrigado, meus queridos. São amigos do peito, amigos cara. Do peito, tanto os Nerdcasters quanto os convidados. Sim. É importante dizer, se você participou algumas poucas vezes, mas seu desenho não está na página do Nerdcast, você não é o Nerdcaster. Você é um convidado. Exato. Então aceite o agradecimento de convidado e não pegue um agradecimento de Nerdcaster, caso você não seja. Ah, tem que ter um desenho lá, né? Tem que ganhar um desenho. É, exato. É isso, Feliz Natal, quando você estiver no Natal e lembrar de mim por algum motivo que eu não faço questão de saber. E Feliz Ano Novo. Exato, pra vocês todos. Obrigado por nos escutarem aí no trânsito, na fila, em casa, onde você estiver nos escutando. Aí no exterior, galera que fica com saudade do Brasil, escuta aqui a gente pra ouvir a sua língua materna um pouco, dar umas risadas. Obrigado a todos os nerds do Brasil, de todas as cidades, todas as capitais interiores desse Brasil. Muito obrigado. Menos uma delas. Tem uma cidade que eu realmente... Pronto, você sempre... Tem, não. Você sempre gosta de criar uma... Tem uma cidade... Discórdia. Eu desprezo, cara. Mas, ok, você despreza a cidade, mas as pessoas são legais, não são? Não, uma cidade eu não desejo nada. Nada pra ela. Pronto. pra quê? Tava num clima tão bonito de Natal. Mas muito obrigado a todos os nerds, obrigado pela sua audiência, obrigado por fazerem o desafio do Nerdcast, que é de apresentar para 5 amigos, sim, né? Sim, sim, verdade. E continua sempre o desafio, por favor, continua apresentando o Nerdcast, porque ele é muito divertido, certo? Certo. Eu espero que eles achem, né? Que a gente falando que é muito divertido. Eu tô falando que é muito divertido. Ele é muito divertido. Eu acho dizendo. Divertido gravar o Nerdcast. É, mas sei lá, quem grava o Zorra Total acha divertido. Será que eles não acham? E é uma merda. Vai ver que a gente acha divertido. Cuidado com as suas afirmações. Você pode falar, ele é muito divertido de fazer. Ah, é, entendi, mas ouvi uma merda. Porque, exato, mas assim, tem gente que pode achar uma zorra total. Assim. Ai, muito obrigado, Feliz Natal e um ótimo, um espetacular ano novo, seus nerds. Azaghal, temos um recado da UCI Cinema. Sim. Um recado que tem tudo a ver com esse programa inconveniente. Exatamente. Porque eles querem passar um recado para que você tenha uma experiência diferenciada vendo Hobbit, a Batalha dos Cinco Exércitos, nas salas IMAX e X Plus da UCI, Azaghal. Olha aí. O IMAX, você já deve saber, porque você é nerd. Sim. Afinal, você está escutando isso, você é nerd. São aquelas telas gigantescas que a projeção vai até o final do seu campo de visão. Assim, você realmente tem uma imersão total. Total, exatamente. Porque ele não cria o frame. Não tem, né? Exatamente. Você não tem a moldura. Aquela isso, moldura. Isso é muito legal. É muito maneiro legal. Você se sentir muito dentro. Com um poderoso sistema surround digital de 24 canais alinhados e ajustados precisamente a laser, Azaghal, para isso cada isso é legal sessão. Porque muitas vezes as pessoas não dão a devida importância ao som da sala. Às vezes a sala de cinema tem uma tela gigantesca, mas o som é meia boca. Isso. Você fala assim, ah, lá em casa tem um home theater. Não. O som é uma parada que é incrível como, assim, se você não ligar pra ele e tal, ele, ok, ele vai passar desapercebido, mas se você experimentar um lugar que tem um som melhor, você percebe a riqueza de detalhes que você acaba perdendo por não se importar por isso. Então, procurar uma sala de cinema que tenha uma qualidade de som dessas é fundamental. Com certeza. E você também pode ver o filme nas salas X Plus, que também vão de parede a parede, com projeção 3D em alta definição e também o sistema de som Dolby Atmos em 360 graus, Azaghal. É aquele que tem caixa de som até no teto. Tem no teto, vem som do teto. Tem a águia lá. A águia, exatamente. Você escuta a águia lá de cima. O som é mapeado individualmente por alto-falante, entendeu? Cada alto-falante tem um mapa de quais sons que vão tocar ali, pra te colocar, É realmente uma engenharia de som ali. É impressionante, não é simplesmente as caixas de som. É, não é a caixa de som que fica tocando, tem todo um software rodando ali. Isso é uma parada maneira, Um surround em 360 graus. Além disso, o filme nessas salas X-Plus é que vai passar os filmes em HFR 3D, que é os 48 frames por segundo. Sim. E é uma experiência maneira, se você nunca teve, aproveita o Hobbit, que tem que ser num filme grande e tem que ser num filme que esteja passando. Que foi feito pra isso, E foi feito pra isso, né? Então o Hobbit é uma experiência maneira, cara. O PJ filmou dessa forma. Então é muito maneiro ver as cenas de ação HFR, vale a pena a experiência. Link aí no post, você pode ir em ucicinemas.com.br/Hobbit pra saber mais detalhes sobre onde tem as salas. Exatamente. Além de seguir os perfis do Facebook, Instagram, Twitter, do UCI Cinemas pra saber o que existe de mais avançado em tecnologia de cinema, certo? Links aí no post. Gostaria de lembrar também, Azaghal, que está chegando o Nerdcast 450. Sim. Vai acontecer agora no início de 2015. Afinal de contas, esse aqui é o 445. Então, faltam 5 Nerdcasts para o 450, que acontece aquele apanhado de melhores momentos. Dos últimos 48 Nerdcasts. Exatamente. Só que o Léo Lopes, nosso querido Léo Radiofobia, vai editar por agora. Ele já vai adiantar. Então, quem quiser ajudar lembrando dos seus melhores momentos dos últimos 48 Nerdcasts, ou seja, do 401 até o 449, que ainda não foi publicado nessa hora, tem um link aqui no post pra você mandar os seus melhores momentos. Beleza? Pra ajudar o Léo a fazer essa seleção maravilhosa de piadas e coisas engraçadas. Isso é internet, é conteúdo colaborativo. Isso é internet. Exato. Pessoas fazem, a gente não paga. Não, o cara vai... Bota, a internet é isso. Você lembrar... Pra trabalhar... Não, ninguém tá trabalhando, não. O cara vai lembrar do momento e vai querer que ele entre e vai botar lá, cara. É isso aí. Viu? A gente vende dessa maneira. E atenção, vou dar um recado rápido pra quem usa iTunes. Quem assina o nosso feed via Apple. Sim. A Apple mandou um e-mail para os podcasters. Certo. Dizendo que dos dias 22 de dezembro de 2014 até o dia 5 de janeiro de 2015, vai existir uma lentidão a mais... na hora do programa aparecer lá na Apple Store, lá no feed. No feed da Apple. Eles vão ter um recesso na Apple, isso? Vai ter ninguém lá, isso. Do dia 22 até o dia 5, porra, meu amigo. Que coincidência. Então, se você usa o feed da Apple, saiba que entre 22 de dezembro agora de 2014 e o dia 5 de janeiro de 2015, isso, vai demorar mais do que o normal. Vai ter um delay. E se o cara só escuta via feed da Apple, ele não... Esse recado não adiantou nada, porque já demorou... Mas o recado tá aqui. Mas o recado tá aqui. Exato. Vocês avisem as pessoas que só assinam o feed da Apple. A galera roots que baixa no site. Avisem aí pra todo mundo, certo? E se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 26 minutos e boas festas pra todo mundo, aliás. Azaghal, muitos e-mails e muitos nerds doando sangue aí, gostando de ver no final do ano. Pedido de doação para Diego Afonso Camargo. Quem quiser tem link aí no post pra ajudar diretamente o Diego, e agradecendo o Alex Silva, o Caio Sandi, o capítulo Joana Dark, número 72 da Ordem Demolei no Brasil, é isso? O que significa isso? O capítulo Joana Dark doou sangue, é isso? Da Ordem Demolei. É isso mesmo, são várias pessoas diferentes. Então o capítulo deve ser alguma subcategoria, entendeu? Ah, tá bom. Um grupo. Muito obrigado, eu gosto quando tem doação em grupo. Demolei são os Maçom Júnior. Maçom Júnior, sim, eu lembro disso. Também agradeço a Carlos Felipe Cardoso, Diogo Tou, Fábio Nascimento, Gustavo Sassi, Gustavo Passos, Júlio Pansardes, Larissa Sassi, Leonardo Larisa, Marcos Gonçalves, Murilo Custódio, Victor Rodrigues e Valéria da Silva Pereira. Muito obrigado! Muito obrigado por doar sangue essa semana e salvar vidas, Nerd! Temos a galera também do Scalpo Solidário. Olha aí. Pessoas que vão cortar o cabelo e resolvem doá-lo. Doar os cabelos. Exatamente. Então temos a Camila Diano, a Jéssica Andrade, o Matheus Venchiarucci, temos a Maiara Bonfim, a Nara de Melo, o Renan Nicolau de Campos e a Sueli Martins, tá onde? Do Vale. Nossa, que horror. O quê? Esse trejeito de locutor brega. Muito obrigado por terem doado sangue, cabelos e outras coisas. Muito valeu. Durante todo esse ano, João Mendes. Esse ano inteiro. Caraca. Obrigado a todos que doaram o ano todo, gente. Eu não sei calcular quantos sangues foram doados. Não sei calcular. Quantos litros. É, não. Mas não dá. Eu acho que, cara, acho uma que quantidade substancial. Muita gente foi ajudada, graças aos nerds. Parabéns pra vocês que doaram sangue, cara. E doaram cabelos e medulas e córneas. E dinheiro. Dinheiro. Às vezes a pessoa doa dinheiro, tá, não é? Bom. Arte dos fãs, Fellowship of the Nerds, por William Domingues, fez aí um desenho muito maneiro da gente. Ficou, ficou bom. De Fellowship, muito bom. Temos o Jovem Nerd in Middle Earth, por Pedro Vitor. Olha aí. Destaque para o Gaveta. Gaveta. Ele é um elfo? Ele sacaneou o Gaveta aí, nesse desenho. Tá pedindo. Temos também o Azazog, por Fernandes Filho, cara. Que maneira a montagem. Ficou muito bem feito. Temos o Kylo Ren. É Kylo ou é Kilo? Eu acho que é Kylo. Pode ser. Eu acho que é Kylo Ren, por Vicente Valentini, ficou irado. Que é o vilão aí do próximo Star Wars. Isso, que ganhou o nome. E que tá de costas. É, e aí tem o nome, é Kylo Ren. Mas aí ele tá de costas. Ele desenhou, imaginou ele de frente, como seria a cara dele. Muito maneiro. Muito bom. Temos também Jovem Nerd Azaghal, por Tamires Paredes. Tudo bom. E Ozob, por André Meister. Ficou muito maneiro esse Ozob, um concept art da coluna vertebral robótica dele. Ficou foda. Animal, muito maneiro, cara. William Spengler, 38 anos, historiador, Gaspar, Santa Catarina. Esse cara, Spengler. É estranho. A gente já leu um e-mail dele, né? Já. Salve. Vale isso? Vale, pô. Mais de um e-mail. Esse e-mail foi bom. Tantas pessoas tentando. Não, vamos ver. Salve, nobres diplomatas nerds. A geopolítica internacional atual sempre rende boas discussões, seja numa mesa de bar, no Nerdcast ou na sala de aula. Sobre as situações de trabalho na China contemporânea, alguns pontos. Em setembro de 2012, a agência de notícias chinesa Shanghai Evening Post enviou um repórter infiltrado à linha de produção da Foxconn, a maior fabricante fabricante de eletrônicas do planeta e principal fornecedora da Apple, para descobrir mais sobre a rotina dos trabalhadores. Nos 8 dias em que permaneceu lá dentro, o jornalista, que não teve sua identidade revelada, tirou fotos e sentiu na pele a rotina de trabalho de um funcionário da companhia. A pressão para cumprir a meta de produção anual de 57 milhões de iPhones é reforçada o tempo todo com um regime que lembra muito de um treinamento militar. Segundo a reportagem chinesa, o supervisor do novo grupo de funcionários, da qual fazia parte o repórter infiltrado, deixou bem clara a relação entre ambos ali logo de cara. Abre aspas. Quando deixa o laboratório, não há tecnologia avançada. Você precisa apenas obedecer às instruções. Fecha aspas. Vale lembrar que as sedes da Foxconn são verdadeiras cidadelas cravadas em várias partes da China. Elas contam com alojamentos, cozinhas, enfermarias e até mesmo algumas opções de entretenimento para as horas vagas. Ou seja, o funcionário permanece no complexo mesmo fora de seu horário de trabalho. Cara, que doido, né? Não, muito doido. Ao todo, a companhia emprega na China cerca de 1,4 milhão de pessoas. Caralho, nossa, mãe do céu, cara. Concluindo, é importante ressaltar, a história do tempo presente é complicada de se analisar, vez que ela é mais rica no realismo, porém mais perigosa na proximidade. Continue o bom trabalho e façam mais Nerdcast geohistórico. Saudações, olha aí. Pedro Ramesses Martins, que eu vou passar a chamar de Pedro Ramsés. Ramsés. 24 anos estudante de economia da Universidade de Coimbra. Olha aí! Em Portugal. Olha. Agora a gente tá cheio desses e-mails internacionais. É demais. Olá, Nerd. Queria parabenizá-los e compartilhar uma curiosa correlação entre países que possuem muito petróleo. Em alguns casos, outros recursos naturais. E a tendência desses países a ser uma autocracia, o chamado oil curse ou natural resources curse. Uhum. Curse de maldição. Maldição do petróleo, que ele diz aqui. Isso. Simplificando bastante, o que acontece é que países com grande produção de petróleo tendem a, uma vez que se tornem autocracias, ditaduras ou presidências, entre aspas, dificilmente voltam, acredito eu, ao Estado democrático de fato. Isso ocorre pelo fato de que, graças à abundância de petróleo, o regime governante não depende exclusivamente dos impostos pagos pelos seus cidadãos para sua manutenção. Interessante. E que não necessariamente a maior parte desses impostos tenham que voltar como bens e serviços públicos à população, gerando assim uma imensa reserva de recursos à disposição do governante. Interessante. Que normalmente o governo tem que temer o povo por causa da força, né? E aí o governo controla um grande recurso natural, foda-se. Não paga imposto, foda-se. Eu tenho dinheiro aqui, olha. Comprei um tanque, olha o tanque. Não é isso? É, exatamente. Quando finalmente alguma revolta estoura, o regime então tem à sua disposição uma reserva tal que pode esmagá-la com muito mais facilidade, além de poder suportar a pressão exercida por esta por muito mais tempo. É, exato, o cara não depende do povo. É, exato. É um cara. Quer fazer greve? Foda-se, eu tenho dinheiro aqui. É, o cara que sentou em cima de um monte de uma pilha de dinheiro e, entendeu? Que realmente. No caso da revolta ser muito efetiva, o governante ainda tem o poder de apelar para uma espécie de reforma, entre aspas, e adotar certos mecanismos, abre aspas, liberais. Peronomútil, fecha aspas, que são desejos da população sem se tornar, de fato, uma democracia, criando os chamados estados híbridos. Tem os aqui em volta da gente aqui, alguns. É. Muito bom, gostei desse e-mail. Uhum. Foi elucidativo. Mário Henrique, 22 anos, estudante de Química, Dublin, Irlanda. Olha aí, agora o mau robô, tu tá selecionando. Tá com a seleção geográfica dos e-mails. O que tá acontecendo aí? Logo no começo do Nerdcast foi levantado o tema energia renovável e mais especificamente usinas nucleares, quando o Tucano citou que uma usina nuclear beira-mar é um convite para uma cagada acontecer. Isso realmente pode parecer verdade, mas acontece que usinas nucleares são construídas ao longo de costas marítimas e de rios, porque elas são imensamente dependentes de água para o resfriamento do reator. Isso é uma necessidade que não pode ser evitada. A imensa quantidade de água local consumida para a operação se transforma em fluxos de água quente que são bombeados de volta para os rios, lagos e mares e assim esfriam os reatores, evitam um superaquecimento e uma consequente tragédia, como aconteceu em Chernobyl, quando o reator explodiu como uma verdadeira panela de pressão, mas no lugar de feijão acabou se espalhando material radioativo que chegou a ser detectado até na Suécia. Caralho! Foi assim que descobriram, né? Você sabe? Porque a União Soviética, na década de 80 era fechada. E eles não falavam pra ninguém. Não falavam nada. E aí quando começou a vir nuvem radioativa na Suécia... Que porra é essa, entendeu? E aí não teve como esconder, o escândalo foi revelado. Todo mundo soube da parada. Caralho. O tsunami de 2004 no Oceano Índico inundou a usina de Chennai, em Madras, na Índia. Mas nesse caso, o núcleo do reator pôde ser mantido em condição segura de shutdown, porque o sistema elétrico estava instalado em plano mais elevado que a usina, ao contrário de Fukushima. Porra, aí... japonês. Porra, cara. Porra, Japão. A gente japonês, todo mundo acha que japonês é inteligente, que tem olho puxado, e ele fica pertinho do livro, é porque não enxerga direito. Que absurdo, que piada. Não pode, barulhinha. Porra, japonês. Tá zoando. Botar a energia elétrica mais alta da água, que tal? Levanta, faz tipo uma caixa d'água. Desculpa pelo vacilo, né? Bia Souza, 24 anos, redatora, São Paulo SP. Finalmente o e-mail que eu não vou precisar corrigir o que eu estou lendo. Olá, galera do Jovem Nerd, o Nerdcast de Política Internacional foi uma ideia bacana de atualizar uma galera sobre o cenário mundial. Bacana. Legal. É uma palavra que você usa normalmente quando você não tem muitos. Não, ela usou bacana no bom sentido. Você acha, né? Bacana. Tá dizendo que bacana é uma palavra pra disfarçar. Tipo assim, você encontra com o diretor do Zorra Total. Isso é bacana. Você falou, oi, prazer, Zorra Total, bacana. Não, ela foi elogiosa. Assim como nos Nerdcasts de história, faltou o apoio... Não faltou apoio de especialista. Que não seja um robô, claro, e consiga conversar no ritmo do programa. Não faltou, porque era um assunto de bar. Não tinha compromisso com nada. Mas a gente falou que não tinha especialista, que a gente... Então não faltou. Podia falar merda ali. Exato, não faltou. Apenas uma canelada... para apoiar o Jovem Nerd quando esse disse que o Estado Islâmico é político e não religioso. Não, calma, eu não disse que é político. Eu questionei, eu levantei a questão. Meu, não estava prestando atenção direito? Eu tava que levantei. Será que não é político? Não tem canelada quando você não está ensinando. A gente não está ensinando, não é canelada. Você está conversando tentando chegar à conclusão. Tá, mas então, fala aí do ISIS. Ela diz aqui... O grupo fatura 2 milhões por dia com petróleo. Ela está dizendo... Aham. Uhum. Não sei se ela é historiadora, porque ela disse que ela é redatora. Uhum. A região que eles ocupam é estratégica para extração. E quando o mundo vende a 85 dólares o barril, eles vendem por valores entre 25 a 60 dólares o barril. Isso que eu me pergunto, será que o Estado Islâmico tem a capacidade de operar uma extração de petróleo? Ah, deve ter, cara. A ponto de vender e no mercado negro, porque no mercado... o cara não pode chegar no mercado internacional de capuz preto e a 47, olha, é o barril 25 dólares, né? Não, mas ele vende, assim como um posto de gasolina, compra gasolina adulterada, cara, tem... Mercado negro. A máfia, máfia italiana. Não, eu sei, eu só tô... Máfia russa. Ok. Chinesa, japonesa. Eu não duvido que isso então, eu tô aí comprando petróleo direto. Respondendo ao JP... de por que o Islã parece mais agressivo, basta pensar que é uma religião recente, com 6 séculos a menos do que o cristianismo. Assim como este, que teve seu período de conquistas em nome da igreja, mortes em nome da igreja, e a história nos provou se tratar apenas de política e interesses de uma minoria. O mesmo deve acontecer com o Islã. Os interesses políticos e econômicos vão se tornar tão evidentes que uma coisa não vai ser mais ligada à outra. Será que ela é islâmica? Cara, Jovem Nerd. Não, acho que não. Qual o nome dela? Bia Souza Abdu? Não é. Ela tá falando justamente que existem esses interesses políticos e econômicos. Outro toque, para quem não entendeu, quando o Azaghal falou dos pigs, uh-huh. O pessoal achou graça. Eu sempre acham graça do que eu falo. Mas são. Muito obrigado, eu gostei da minha dela. Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha. Uhum. Países de economia quebrada. Como a lista de quebrados não para de crescer, agora eles são chamados de stupids. Incluindo Turquia, Grã-Bretanha, Irlanda e Dubai. Os países são todos quebrados? Dubai tá tendo um problema aí. Um probleminha aí. Torneira de ouro. Gastou muito. Agora tem que começar a derreter as torneiras. Tem uns problemas ligados às empreiteiras e parada, entendeu? E a Grã-Bretanha tá com problema também? Tudo todo mundo, né, cara, com problema. Daqui a pouco vai ter Brasil nesses estúpidos aí. Vai ter que mudar o nome dessa sigla também, fazer outro anagrama. Meu Deus. Desafio Topic, olha aí, do Matheus Felipe Paludo, 24 anos, estudante de engenharia elétrica, Curitiba, Paraná. Tá falando que atualmente ele mora em Curitiba, mas em breve estarei me dirigindo a Nova Zelândia. Olha aí, bom, parabéns. Que legal. Inveja. Recebi hoje e-mails do CNPq informando que minha bolsa do programa Ciências Sem Fronteiras foi aprovada e outro e-mail à empresa responsável da Nova Zelândia informando que a universidade me aceitou. Olha aí, parabéns, cara. Parabéns, legal. De novo. Muito bom. Já imagino que a Azaghal, senhor da CNE, portanto, meu senhor, irá dizer algo do tipo: eu quero ver um e-mail de quando você estiver lá. Boa. Pois que fique sabendo, eu vou mandar esse e-mail. Ok. E digo mais, junto com o meu e-mail, vou enviar um link para um vídeo de maoris cantando A Lenda da Piroga de Cristal. Caraca, não, cara. Aí sim. Pois estou me desafiando a fazer os neozelandeses cantarem essa música e aproveitar a oportunidade que o Jovem Nerd lamentou não ter aproveitado. Não, cara, por favor. Que muito bom. Não, cara. Muito bom, cara. A gente falou, só pra quem não sabe, a gente teve lá na Nova Zelândia. É uma história indígena, tem tudo a ver com o padre de maori. E os maoris lá pediram pra gente cantar uma música típica do Brasil. Isso. E a gente cantou... Qual coisinha? Minha Alma Canta... Não. A gente cantou alguma música de MPB. É. E aí a gente depois se lamentou dizendo que a gente deveria ter ensinado... A Lenda da Piroga de Cristal. Que é assim, Léo, toca aí. Como era grande a piroga dele, descendo o rio. Caminho do mar. Cara, olha só, a piroga... É um barco. É o nome de uma canoa. Ele não vai estar cometendo crime nenhum. Mas essa música é uma puta sacanagem. Não é. Era uma história indígena, uma lenda indígena. A gente falou de brincadeira, que a gente teve vontade de ensinar. Não era brincadeira, eu realmente tive vontade. E agora você vai criar um incidente internacional. Louco. O cara vai fazer os maori cantarem A Lenda da Piroga de Cristal. Cara, é uma lenda indígena. Cara, não faça isso. Faça. Não faça isso. Faça. Faça. Bota os maores pra cantarem. Ah, não. Se cara. Possível, traduza pro maori. Não. Olha só, eu, Azaghal, assim, a gente gostou muito, saiu aplaudindo, gritando. Então, assim, tem que colocar um negócio aqui. A gente viu a primeira vez esse terceiro filme. Exato. Lá na Comic Con Experience. Isso. Com 1000 nerds que estavam lá pra ver o filme. A experiência é bem diferente. Uma experiência diferente. É outra parada, cara. Todo mundo grita muito, se empolga. Você curte mais. É assim, bate palma, né? Bate palma, exato. É, outro filme. Tinha gente chorando no final, cara. Chorando. Por Deus. É, então. E eu vou te falar. Nego fala que o cinema vai acabar. A galera que baixa filme pra ver em casa, eu tenho pena de vocês, cara. Ver o filme com outras pessoas nessa situação é muito foda. É, muito legal. E aí o que acontece? A gente viu a segunda vez mais tranquilo e tal pra entender, né? Mais coxinha. Mais o quê? Ah, o cinema tava... É tristeza. Mas então, vamos lá. Adorei o filme. Vou dizer isso aqui, mas tem. O filme tem todos aqueles probleminhas que os outros filmes. O primeiro problema do filme é o prólogo dele. Então, isso vem arrastado dos outros filmes, né? Esse o prequel. Prólogo. É porque, olha só, esse filme não tem a estrutura de um filme normal. Ele começa, parece que tá no final de um filme, que você tá vendo o final de um filme. Ele começa exatamente com o final que deveria ter sido o segundo filme. No segundo filme? Exatamente. Com cara de final foda. Começa com o cara preso, com o nego queimando com o dragão. Não, e aí o dragão morre e foda-se. Tudo bem que eu tava relendo o livro, o dragão morre e foda-se no livro também. É, exato. Isso até é bem condizente. É exatamente assim, cara. Não, então, acho que vamos definir. É assim, no céu tem ouro e morreu. É bem isso. Aqui a gente tem que lembrar sempre que o material fonte, que é o Hobbit, ele é muito diferente de Senhor dos Anéis. Então esses filmes nunca vão ser iguais, chegar aos pés de Senhor dos Anéis. Isso aqui a gente já deixou claro, né? Quando a gente foi falando dos outros filmes, né? Os personagens, até aquele negócio de você não conseguir conectar com os personagens, se importar muito com eles, entrar na... Mas isso é muito relativo, sabia? Você acha? Vou te provar agora. Por quê? Dying Ironfoot. Você não se conectou com... Pra caralho! Não, mas quanto peraí. Tempo de tela ele teve? É, 5 minutos? Acabou, cara. Não tem isso. Não tem isso. Não, não, não. Mas a gente não se conectou. A gente só achou um personagem foda eu pra caralho. Eu não me conectei? Eu tenho uma tatuagem dele nas costas? O quê? Porra, cara. Não, já tem então. Um lugar na minha prateleira pra Action Figure. Eu já mandei dinheiro pra Ueta. Pra quando eles fizerem a estátua, uh-huh. A minha já tá separada. Você tá brincando? Não, melhor personagem do filme. Mas então, você não... Assim, o Dain é... Você falou tudo. O Dain é um personagem muito foda. A gente achou do caralho, se empolgou. Mas então, justamente, talvez isso seja até um problema no filme. O personagem que aparece no terceiro filme, com 10 minutos de tela no máximo, a gente achou mais foda do que todos os outros que estão aí há 3 filmes. Pois é. Exatamente. Não é, mãe? Então, isso denota o que a gente queria mais ver o Dain batendo nas pessoas do que o resto. Aliás, na minha cabeça, quando eu li o livro, o Thorin era aquela figura física do Dain. Que o Thorin, a gente já falou isso, né, nos outros handcasts. O Thorin do filme não é um anão, cara. É um cara diferente. É um cara baixo. É. Um cara baixote. Um cara de 1,60m aqui, zoado no colégio. É diferente. Então, o Thorin, assim como qualquer anão, a gente imagina assim, parrudo, com barba grande, com aquele sotaque de escocês, nariz gigante. Inclusive, tem um cara que mandou um tweet pra mim dizendo que ele tá na Escócia e que ele foi ver o filme lá. Uhum. Ele tá fazendo intercâmbio, qualquer coisa assim. E quando apareceu o Dain, a galera foi a loucura. Excelente, cara. You have peace or war? I will have war. Mas vamos falar do filme na ordem cronológica. Sim, pra ficar mais organizado. Vamos falar do dragão, do Bard e tal. Vamos falar do superpoder do Bard, que eu não li em lugar nenhum que ele tinha. A força de conseguir cravar um arco e flecha partido, na verdade um arco partido, tensionado. Exato. Em madeiras de uma torre de observação. O nome dele devia ser Bard Braço de Furacão. É um físico, Bard, né? Guyver, né, cara? Bard Guyver. Porra, foi foda. Cara, assim, de toda... Assim, é foda, porque quando você bota o maior arqueiro da Terra-média junto com o Bard, você acabou com a função do cara. Do Legolas, exato, tá falando. Você botou o Legolas no filme, pra que aquele cara tá ali? É, exatamente. O Legolas não está no livro. O Legolas não deveria estar ali. Aí o Bard faria todo sentido. É. E ele nem precisaria ter aquela força monstruosa que ele tem. Então, mas você não acha ele que... podia ter vencido o dragão na mão. Ele podia ter ditado um mata-dragão. Exato. Boa! Ele podia ter arremessado a flecha. Ele podia jogar a flecha com as próprias mãos, cara. Ele podia ter pulado, agarrado, arrancado as presas do dragão, do Smaug, e cravado na cabeça aquela força, né? Ele podia ter entrado pela boca do Smaug e estourado ele por dentro, porque o cara é um Hulk, cara. Ele podia ter quebrado em pedacinhos a flecha negra, botado na boca e faz... Então, eu acho que isso tudo foi causado por essa ideia maluca de fazer a flecha negra ser uma flecha gigante. Gigante, ela, né? É só uma flecha preta. Ela é só uma flecha. E tem outra coisa. Eles, no segundo filme, eles perdem um tempão mostrando a balista, a nana, a cidade. Isso não mostrou mais onde é que tava. Foi destruído, o que aconteceu. A balista era da cidade de Dale. Então não tinha na cidade não, do lago. Não tinha. Mas eu não sei por que inventaram a história da balista, porque... Eu fiquei esperando aparecer... Ele vai, ó, ele vai subir, vai subir na... Exato, né? Não, e o Bard é um irresponsável do caralho. Por quê? Coitado do filho ali. Não, cara, você usar a criança pra ser a sua base, uma flecha gigante. Você viu o tamanho da pena da flecha? A pena da flecha era um palmo aberto. Dá a flechada, obrigado, pai. Você matou o dragão e arrancou meu nariz fora. Caralho, a flecha daquela arranca a cabeça do moleque. Na força que aquele filho da puta jogou aquela flecha pra entrar dentro do dragão, uhum. O garoto não teria ficado. Teria ido junto com a flecha. Por que esse garoto teve que ser o heróizinho também? Hein? Ah, Peter Jackson, cara. Não, o fetiche dele não fica mais nos elfos. Agora extrapola pros humanos. Pô, ele quis criar um family bond ali, né? Então, essa parte do family bond, assim, na real, who cares about the lake people? Exatamente. Ah, meu irmão, ninguém que se foda. É muito tempo de tela com aquela galera. Mostrando os caras querendo enforcar o alívio cômico. Aí depois o alívio cômico se veste de mulher. E entra pro Monty Python. Caraca! E aí bosta os caras fazendo barraca e pegando um couve-flor do Zé. Foda-se! Foda-se essa merda! Eu não quero saber desses caras, desses abrigados fudidos, cara! Já tem desabrigado demais aqui na Terra, normal. Isso porque ele saiu do filme achando o filme foda, hein? Imagina se não tivesse gostado. É que eu tô falando do prólogo. Prólogo, que é antes do filme mesmo. É um saco, cara. É um saco esse... Porra, alguém aqui tá interessado em saber a política do Lake Town? A gente já reclamou bastante da extensão do Lake Town lá no segundo filme, e né? E aí toma ali Lake Town, cara, então, de novo. Então, esse negócio da flecha ser gigante, não conseguiu. Eu não sei se ele fez porque ele achou que uma flecha normal, as pessoas não acreditariam que poderia matar o dragão, mas, porra, fantasia, caraca, parada é mágica. Sabe um problema que a gente identificou nessa parada de matar o dragão? O Thorin e a companhia dele fica brincando de Scooby-Doo lá em Erebor e não faz nada. É, não fez nada. Não faz nada. O dragão sai todo bisuntado de ouro, gira no ar, salpica a montanha e voa pra cidade e pronto. É isso que eles... Nada. Se eles tivessem causado o ferimento que expõe a fraqueza, faria sentido pra esse filme. Sim. Mas nem isso, cara. É, já que ele tá inventando cena, né? Inventou. Exato. Inventa direito, pô. Inventa pra dar uma maneira, né? Podia ser o Thorin lá arrancando um pedaço da escama do dragão. Eu, né? Na verdade, senti falta do dragão ter joias. As joias no... na barriga fofinha. Eu senti. Eu achei que ia ficar mais maneiro. You have peace or war? I will have war. Mas então o que aconteceu foi que quando o dragão morreu, que pareceu uma cena épica, tô matando um dragão, né? Porra! Ficou uma cena... Cara, era o... É assim... A desolação. É, assim, se fossem dois filmes, essa não seria a cena final de nenhum filme. Eu tava pensando sobre isso também, e aí eu percebi como essa história é complicada de se dividir. É, bem complicado. Porque complicada. Na primeira metade acontece muita coisa. Sim. Né? Tem a reunião dos anões, os trolls da floresta... Tem a gigante, a montanha... Aranha, tem barril... Valfenda... Uma porrada de coisa. E tem os trolls, tem Riddles in the Dark, tem uma porrada de coisa, né? Na primeira parte. Os goblins. E aí na segunda parte você tem a Montanha Solitária, o Dragão e a Guerra dos Cinco Exércitos. É, tem o Reino dos Elfos também, a Floresta, né? O negócio Beorn. É, mas você tem dois finais, dois momentos grandes. Mas sabe que eu tava lendo um depoimento do filho do Tolkien, do Christopher. Recente? Sobre não. O filme? Não, não. É um depoimento sobre o livro que ele fez em 87. Ah. Ele conta que até 1936, um ano antes da publicação, o Tolkien tinha escrito até a morte do Smaug. Então, assim, a história meio que terminava... Originalmente terminava aí. E que tem cara de uma história de fantasia terminar com a morte do dragão, né? Tem toda essa cara. Matamos o dragão e vencemos, né? E daí... Mas seria bem bizarro, porque morre de uma maneira realmente, cara... Ah, mas aí o cara pode escrever do... Né? E daí ele tem... Os últimos capítulos ele escreve depois, bem depois da história já ter terminado. E eu acho Tolkien que... Tolkien sendo Tolkien. Exato. Mas eu acho que é interessante essa visão, porque faz todo sentido. Uma história de fantasia clássica terminaria com a morte do dragão, né? Do vilão, a libertação do povo, do tesouro, né? Isso é a jornada do herói, né? Você enfrenta o perigo, mata, e aí você recebe o tesouro, né? O foda é que o herói que mata o dragão... É um Zé Mané qualquer. É o cara que eles encontram no final, né? É. Não, e é engraçado aquela parte do filme que o cara fala... Como é que é o nome? Alfred. O alívio cômico lá. Isso é uma coisa engraçada, né? Porque... Como esse filme era mais denso, né? Mais dramático pros anões. Uhum. Ia morrer gente, o cacete. Eles tiveram que pegar outro alívio cômico, senão os anões. Sim. Aí pegaram esse cara. Sim, E ficou, né? Chega, né? Zorra Total. Sabe aqueles personagens Zorra Total? Zorra Total. Vestido de mulher. Um cara feio de propósito, sabe? Super feio. Esse cara, né? Monocelha. E é engraçado que ele fala, porra, o tesouro. E aí o Bart fala, não, esse tesouro é amaldiçoado. Mas a gente vai pegar só um pouquinho. Só um pouquinho. A gente vai pegar um pedacinho que não é amaldiçoado? Exato, né, cara? Completando o pensamento, acho legal que o Tolkien tenha pensado na consequência do que significa libertar uma montanha cheia de tesouros de um dragão, que ninguém tinha coragem de ir lá por causa do porra do dragão que era dono da parada. E aí, matou o dragão? Corre todo mundo, mano, compra o tesouro. Achei muito maneiro a ideia, a Batalha dos Cinco Exércitos no final, ela faz muito sentido, entre aspas, com a realidade, entendeu? Politicamente falando. Politicamente falando, né, de ter tantos interesses convergentes agora que tá dando sopa um monte de ouro na montanha, né? Acho muito muito legal esse final do Hobbit, foi muito sentido na minha cabeça. É engraçado que os corvos que moravam na montanha saíram, eles viraram retirantes. Ficaram em volta esperando, esperando o dia que ia liberar. Que o dragão morreu, o nego, opa! Exatamente. Mas sabe que no livro, quem fala pro Bard da falha no Smaug é um corvo. Não, é um tordo. É um tordo, isso. É um tordo, que pousa no ombro dele e fala, ó, tem ali uma falhazinha que você pode atirar. Isso, exatamente. Graças a Deus que os animais não falam no filme, né? Porra! Ia chegar um nível de loucura sem fim, né, cara? Não ia, não dava, né, pros animais falarem também. Essa coisa do dragão merecia uma luta melhor, porque assim, o dragão destruiu tudo, o Bard ficou sozinho lá e, porra, claramente ele podia ter morrido ali. Era só o dragão ter desviado a flecha e cuspido fogo nele, acabou, pô. Não, mas como assim? Porque o que eu acho que senti falta nessa luta do dragão, pra ficar mais épica, eu senti falta da cidade resistir, né? Os caras, porra, estavam sendo destruídos e ninguém fez nada, mas, né? Mas olha só. Não teve uma luta em equipe. Pra luta do dragão ser épica, eu entendo bem o que você tá falando, né? Faltou isso, foi igual o livro, né? Mas pra luta ser épica, o Legolas tinha que estar na cidade. É a única maneira de ter uma luta épica. Exato. Ele ia chegar no alto da torre e falar assim, valeu, Bard, obrigado aqui, mas eu tenho meu arco, pode ir embora. Vai lá com seu filho, deixa que eu resolvo. Era a única maneira. Aí ele ia, subia, metia uma espada na cabeça do dragão, controlava o dragão. Sabe qual é? Pisava em escama que ia caindo pra subir no dragão. Exato. Atirava a flecha, segurava e ia junto. Junto da flecha, né? Na hora que ela saísse do arco, ele pegava ela e ia junto. É a única maneira de ser épico, cara. Will you have peace or war? I will have war. Mas o dragão morreu e aí tudo bem. Aí tudo bem, mano. Sim, o dragão não. Aí é que um... o filme começa mesmo. É, exato. Aí começa aí pro título, subtítulo. É, exato. Foi realmente um prólogo, né, cara? Foi um prólogo. Não deu tempo de a gente colocar isso no outro filme. Então a gente botou aqui, dá essa impressão. Né, exato, né? Mas e aí começa a se montar a situação do tesouro. Mas se você parar pra pensar na dificuldade que é esse filme mesmo, porque, como vocês falaram aí, essa parada de ter essa situação política, econômica, imobiliária da Terra-média. É um anticlímax do caralho, né? Você acha? É, porque você mata o dragão, grande ameaça, ninguém chegava perto com o dragão, e de repente, acho que a gente vai ter problema aqui, mas supervalorizar essa região. Mas o que eu falei aqui sobre a parada da cobiça das pessoas, é um tema interessante, né? Sim, mas pra uma história falando de linearidade, é um pouco... Acho que foi por isso que eles modificaram o personagem do Azog, pra você ter um vilão presente em todos começo os... ao fim. É, o começo ao fim. Maior começo que o Smaug. O Azog, ele não existe no livro. Existe. No livro, não, no Hobbit não. Ele morreu em Moria e quem matou ele foi o Dain. Ah, há muito tempo atrás. Mas quem é que o Beorn mata? É o filho dele, Bolg, é o Bolg, que é filho do Azog. Entendi. Então não tem um exército do Azog. Porque muita gente ficou assim, quem são os 5 exércitos nesse filme? Porque no livro é bem claro, ele fala, né? Sim. São os orcs, são os wargs, os lobos que vêm com eles, contra os 3 exércitos aliados, que são humanos, anões e elfos. Mas no filme... Não. E as águias? Não é exército. Águia é um exército. Não. Não é? Não. Ele fala isso no livro, ele descreve. Orcs, wargs e anões, elfos e humanos. Esses são os 5 exércitos. Eu jurava que águia era exército. E no filme, não tem os wargs, não tem os lobos. Só o Azog monta um lobo uma hora, mas na hora da exército não tem os lobos, né? Tem aqueles morcegos safados. Então, mas os morcegos tem no livro e eles não são um exército, entendeu? Então as pessoas ficaram assim, porra, quem são afinal os 5 exércitos? Ok, humanos, elfos, anões, mas aí você pode considerar que seja o exército do Azog, que veio do sul, pelas cavernas lá, e o exército do Bolg, que vem do norte, lá no final. Ou não, ou você pode dizer que os... Entendeu? Não ficou... Ele tirou um exército. As águias são um exército. Não, cara, mas não... Você pode dizer águias, humanos, elfos, então, anões e orcs. Então, você pode fazer os 5 exércitos que você quiser no filme, é isso que eu tô dizendo. Que no livro é descrito quais são. 5 exércitos interativos. Não, mas o livro eles não seguem 100%, né? Então... É, porque no filme ele tirou um exército, entendeu? E aí como ele colocou 2 exércitos de orcs, você pode considerar que o exército do sul e do norte sejam 2 exércitos, entendeu? Ou morcego. Aí é você que decide quais são os 5 exércitos. Mas eu acho que essa defesa da dificuldade de adaptar o livro é válida mesmo, porque ela vai mudando o tempo inteiro, né? Sim. O dragão só aparece no final e é uma aparição pequena, e daí ele morre, e daí depois tem uma batalha. Então realmente pra cinema era era uma adaptação difícil, assim. Não que eles tenham acertado tanto na adaptação, assim, mas que era um trabalho complicado, era. Era um trabalho bem difícil. Fazer três filmes foi muito errado, na verdade. Se eu fosse tirar um exército desses todos aí, eu tiraria o dos humanos, que não era um exército, era meia dúzia de esfarrapados, né? É verdade, os humanos não eram exército porra nenhuma aí. É, mas eles consideram, mas... Monte os seus exércitos, você que decide. Vamos falar em exército, em luta, em tropa aí. A gente tem que falar, antes de falar da parte dos cinco exércitos, a gente tem que falar do Conselho Branco contra os Nazgûl. Isso foi surpreendentemente foda, cara. Eu achei muito foda essa cena. Pra mim é a melhor cena do filme. Sim, eu achei foda, mas tem umas paradinhas que... O quê? Não, foi legal. Ah, sim, foi legal. Mas por que os fantasmas têm que aparecer daquela maneira... Plim! O que é um simplim? Um fade? Não, é isso. Um... Eles são fantasmas, mas, cara. Sei, cara. Você quer uma bola de luz e depois aparece? Não, não sei o que eu quero. Eu achei meio esquisito. Mas o fade faz parte da trilogia Seus Anéis. Essa coisa rola. É um plim. Aí aparece fantasma. Você queria... Não, eu achei maneiro pra caralho essa parte. Não, foi. Eu achei maneiro ver o Elrond lutando, ver o Saruman. Aliás... Os Nazgûl, o design dos Nazgûl é muito mais foda que nos seus anéis, né? Vamos combinar. É que eu acho que no final ali a galera deu uma zoada. Deu uma zoada, pode ser, você pode considerar isso, mas eles estão bem fodas ali. Eu acho que eles estavam até meio mais poderosos na forma espiritual possível. Do que na forma física. É possível, porque depois eles tomaram um pau do Aragorn de tocha. Mas você pode também pensar que depois eles estavam completamente espíritos. Sim. Porque quando, nos seus anéis a gente vê a forma espiritual deles quando Frodo coloca o anel e aí vê através do véu, da realidade, essas coisas. Ali ninguém tinha um anel pra ver através do véu. A forma espiritual dos Nazgûl no Senhor dos Anéis é uma, certo? Então. E aqui é outra. Porque é um mix, que nos Senhor dos Anéis eles têm forma física também. Sim. Ali eles não tinham. Mas a forma física deles é aquele maluquete de gorro. Sim, que é uma forma meio fraca, né? Ele não tem magia, não tem super força. Assim, mas o Frodo consegue enxergar ele como forma espiritual. É, com ele anel. Vê aqueles velhotinhos de caramujo lá. Velhotinhos, eles estavam fodidos. E ali eles estavam em forma espiritual também. Mas eles não estavam semelhantes entre o Hobbit e os seus anéis. Isso me confundiu. Então, por que eles não fizeram a forma espiritual igual? Porque talvez ele esteja querendo dizer que ali eles acabaram de ser ressuscitados pelo Sauron, que é o Necromancer. No segundo filme, o Gandalf... Já não é mais Necromancer desde o segundo filme. Não, já tá chamando o cara de Salmão. Sim, o Necromancer do... Salmão. Mas a história, o plot ali, era o Sauron foi lá ressuscitar os 9 reis caídos que eram os espectros do anel. Certo. Isso que ele fez. Eles tinham um túmulo, o Gandalf foi lá, descobriu e ele trouxe os caras de volta. Por isso que ele é o Necromancer. Ok. Trazendo os caras de volta. Então eu acho que eles estavam ali com a forma... Recém-ressuscitada ou espiritualizada ou whatever. Necromancer. Mas de forma ele... De fato você vê que eles estão espíritos. Sim. Eles são os espectros do anel ali. Sim. Não tem forma física, eles estão semi-transparentes. E ali também eles estão sendo garantidos pelo Sauron também. E tava o Sauron todo mundo ali junto, né? Ali dando uma força ali no fundo. Eles estão Patrick Swayze. Tal. Exatamente. E aí, no final do livro do Hobbit, tem esse comentário do Gandalf falando assim: ih, Gandalf, onde é que você foi e tal? Ele falou assim: a gente se reuniu aí com o Conselho Branco e a gente expulsou o Necromancer das florestas ali de Dol Guldur e acabou esse problema. Não é isso que ele fala? É isso? É isso aí. Então essa cena foi uma representação de um comentário que o Gandalf fala, que sim, não é descrito. Sim. Então ele tinha total liberdade de fazer o que ele queria. Não, ok, ali, acho que. E foi foda. Foi assim, foda, foi foda. Cara, esse paradas que eu ainda não entendo foi, também. Olha só, até quando a gente jogava D&D, até o level 20 era a hierarquia normal de levels que você ia subindo seu personagem. Partiu do level 20 pro 30 era uma parada chamada Epic Levels. Eu comprava um livro especial de Epic Level. Certo. Essa foi uma batalha Epic Level. Foi então, foda, cara. Eu acho foda, foda, mas aí alguma coisa a gente tem que pensar aqui. Ah. Primeiro, a gente tem que pensar como o Elrond é vacilão de não ter participado da Guerra do Anel. Como ele foi vacilão, cara. O cara era um super epic level, né, exatamente, né, cara. Ah, não, eu vou embora, pegar meu barco, vou embora. Essa... Ele tava de saco cheio dessa porra toda. Tem uma parada que eu continuo não entendendo, não entendi nos seus anéis, não entendi ainda. Qual é da Lorona Mercenária? Qual é daquela forma maluca de bruxa ela louca? Ela é uma feiticeira, cara. Ela baixou o santo ali, rapaz. Caraca, mas por que ela tem que ficar daquela maneira? Mas é maneiro isso. Tipo, cara, é um super power. Não, mas me explica, qual é? Baixou o pé preto ali, pô. Qual é da parada? É uma interpretação visual, só isso. Mas, não, cara. Então, você não conseguiu entender, você tá dando só não, desculpa já vendo arredondado. Ela fica com uma forma assustadora. Só isso, que ela é super power. E quando ela fica super poderosa, ela é uma mocréia, é isso. Então, ela fica mocréia, ela fica... Fica mocréia. Ela vira tipo a Samara. Cara, aquele negócio do... Então aquela é a verdadeira forma da Galadriel. Não é. E ela, não, ela quando não tá super power, ela tá fazendo a forma bonita. Não. Ela é tipo a bruxa do desenho animado. É, aquilo é uma forma de mostrar que o poder ela dela... é tipo o Cable. Cable, ela não tá segurando o poder. Ela, tá, ela, vai, não, ela vai usando não, o poder dela pra ficar bonita. Não tá. Aí agora eu não posso ficar bonita, que eu tenho que usar meu poder todo pra mandar esse cara pra sei lá onde. Eu, pra... achei maneiro porque quando ela é tentada pelo anel e ela... Mas ela não tava sendo tentada ali. Não, eu sei, mas no Senhor dos Anéis, quando ela é tentada e ela faz aquele discurso pro Frodo... Ela usa todo o poder dela pra resistir o anel. É, e aí ela, achei ela maneiro. Fala, vou ter que usar o poder de beleza também, não. Nesse momento. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, isso me fez reinterpretar essa cena, porque eu achava que ela tava daquela forma simplesmente porque ela tava sendo tentada pelo anel, né? E ele tava puxando daquela... Não tava, aquela é a... forma superpower dela. E justamente ela estava se segurando, cara. É, ela saiadinha. Então a versão saiadinha. É, ela saiadinha, exatamente. E ela estava se segurando. Ela saiadinha, ela piora. Ela fica mais poderosa. No Dragon Ball, quando ele vira saiadinha, vira louro com o cabelo até o... Ela não. Ela mais estraga. Ela fica mais sinistra. Ela é estragada. Fica mais sinistra. Aquele efeito Chapolin dos espíritos fazerem e sumirem no horizonte. Fechou, tosco. Ela deu um push. Foi meio esquisito, vai. E depois volta todo mundo em formação com Sauron. Cara, é uma representação artística. Ok, mas coisa. Eu tô só falando minha opinião sobre a representação artística. Não, eu achei ok. Eu não achei esquisito, não. Eu achei maneiro. Eu achei maneiro ela falar, you have no power here. Porra, foi muito foda. You have no power. Lembrou do Théoden. You have no power here. Achei maneiro, inclusive, ela falar, você não tem corpo, você não tem nada. Então, foi do caralho, porque você vê que o Sauron ali... Lembrando, isso é reinterpretação do Peter Jackson, né? O Sauron tava meio que com uma forma, né? Você viu o fogo do olho que a gente conhece, mas no meio, na pupila, você vê o corpo do Sauron, aquela forma da armadura dele, e aquela loucura de cores e luzes. Aquela parada aquela de discoteca. Piscada. Aquelas piscadas porque... Quem editou essa parte do filme? eu entendi aquilo. É pra dizer que o cara tá entrando na mente, na sua mente, sabe? Tá... É um poder... Eu não sei, é difícil você conseguir passar visualmente algumas coisas que você descreve fácil no livro, mas ele tava ali sendo poderoso pra cima deles. E o fato dela falar, você não tem poder aqui, você não tem rosto, não tem forma, e joga ele lá pra Mordor... Aquele efeito, é só né? Dar encolher. Eu achei muito maneiro. Shrink. Eu achei muito maneiro porque isso dá a interpretação de que o Sauron estava começando a vir e ela deu uma maldição no cara. Um beat slap. Uma maldição. Você não tem forma. Então o cara não conseguiu mais. Ele se transformou em um olho. Humilhou ele, né? Humilhou. E foi pro alto da torre. É, humilhou foi foda, né? Ela só não humilhou ele mais do que aquele orc que tava batendo no Gandalf lá, que era um orc. Caralho, cara. Deu um pó! Aquele cara, coitado. Agora, imagina se ela fala isso pro Sauron. Imagina o que ela não fala pro Celeborn. Caralho, maluco. Se ele mija e não baixa a tampa, velho. Caralho. Ela deve esculaçar o cara, brother. É, a DR ali deve ser foda. Agora, quando ela manda dar uma expurgada no cara ali, rolou um turn down for what, né? Rolou! Vem descendo o óculos. Descer e o Saruman passou correndo com a mão. Deu que se empurrou. Pô, o Saruman lutando foi muito maneiro, cara. Eu muito achei maneiro. Foda. Foi muito maneiro, porque eu, quando li O Senhor dos Anéis, eu gostava pra caramba do Saruman, até perceber que ele era o filho da puta. Mas eu achava foda a figura do cara que era o Maiar de todos, né? O mais poderoso dos caras, né? É Maiar? É, não é Maiar? Não, peraí. É porque tem tanto nome. Os magos são os Istari. Mas Istari é uma forma física Maiar. De um espírito Maia, né? Esses magos eram Maiar enviados pelos Valar. Aí, eu tô falando. Eu li seu Marillion, dá licença. Faz tempo, li na Sedai, tava esperando na fila da Sedai. Eu lembro até hoje. Tinha que trocar o relógio de água da minha casa. Fiquei dias na fila da Sedai, consegui ler o Silmarillion inteiro. Você leu o Silmarillion inteiro? Puta que pariu. A gente reclamou no último Nerdcast desse negócio de ficar muito claro que o Necron necromancer era o Sauron, e ficar meio esquisito, já que os caras perceberam que era o Sauron desde então, esperar 60 anos pra nego se preocupar mesmo com o cara, entendeu? Sim. Mas eu acho que essa cena... Ela deu uma amarradinha. Deu ali. Uma amarradinha, exatamente. Por quê? Eles dão uma porrada, a Galadriel dá aquela turn down forward, dá aquela esculachada no cara, o que eu entendi como... Não é uma esculachada, só ela... Ela realmente fez ela um feitiço. Ela exorcizou, cara. Ela exorcizou o Sauron ali. E termina com o Saruman, que era o mais sábio de todos os magos, o líder ali do Conselho Branco, falando... Chá comigo, né? Ele nunca vai ser tão poderoso sem um anel. É, então deixa ele comigo. Então a galera realmente... Pô, beleza, o cara é fodão. Levou fé no cara, entendeu? Muito maneiro. Achei que foi uma boa amarrada. Eu achei muito foda o fato do Christopher Linda tá vivo pra fazer filmes, cara. Eu acho muito foda. Muito foda. Mas aí, lá na Montanha Solitária, começa, né, as confusões. No livro, são, não sei, 30 páginas do agora livro. Agora começou assim. O filme pra valer. Não, você podia botar mais meia hora de Dain nesse filme. Exato. Fácil, meu irmão. Fácil. Podia mostrar o cara cortando a unha do pé, fazendo a barba pra luta. Cuidando porra. Do javali dele. Então, né? É, exato. Era um javali? Era um porco. Era um porco. Era um porco. Porco. Que javali. Caraca. Era um porco. Quer dar uma melhorada. Era um porcão. Era um war pig. É, mas então, no livro, são, sei lá, umas 30 páginas esse filme, né? 30 páginas finais do livro. Sim, né? Então, pouca coisa mesmo, que muita coisa é descrita assim, en passant. Então, a luta, ela fica muito mais épica do que é no livro, de fato, sim, né? Sim, com certeza. Que o Thorin fica na merda nesse livro. Fica. Então, todo esse negócio da doença do dragão, pelo ouro e tal, isso é comentado no livro. Mas o Thorin não fica tão doentio quanto ele mostrou no filme. Achei ok ele explorar isso e tal. É, achei que era a única maneira, na verdade. É, exato, né? É, porque o anão já é meio retardado com esse negócio. De joia, de... Falar, é verdade. Começou a guerra dos elfos. É só um fato. Não, mas olha só, eu quero dizer que fez sentido, entendeu? O Thorin lutou tanto pra aquilo e tal, e o pai dele tem essa loucura. Então eles fizeram o cara ficar assim. O Thorin do filme, ele é meio zoado. Porque ele deu uma zoada nele. Pra começar, ele não parece um anão. Thorin... Sim. É, mas isso aí tem a explicação, o né, o Thorin cara? Do livro é muito menos babaca que o Thorin pois do é, filme. Pois é, eu sempre simpatizei muito com os anões e tal. E eu lembro que quando eu li o livro, eu gostava do Thorin. É, ele era meio casca-grossa e tal, mas ele não era tão babaca. Filme, exatamente, esse filme, ele é além de ríspido e cabeçudo, né? Uhum. Ele é babaca mesmo, é, né? Você ele tá falando, é, né? Ele dá uma de babaca. Por que que acontece? Na hora que começa aquelas negociações, né? O Bard chega o exército dos elfos, isso né? É uma parte que eu achei maneiro também, eles construírem aquela porta de pedra do dia para noite. Mostrou muito rapidamente um outro skill dos anões. É, a engenhosidade dele. É, porque eles fizeram, né? Tinha encaixes, tinha aberturas, sim, né? Sim, maneiríssimo. E aí vocês viam a cabeça de um anão no meio, encaixada. É bem legal, isso. Foi bem legal. Isso nunca é explorado, assim. Mostrou. Pode mostrar elfo colhendo alfafa, mas... É que precisa ser uma coisa com mais glamour, não ser pedreiro. É verdade, pedreiro é verdade. É uma parada normal, é, né? É muito mais legal ver aquela diva do Tranduil chegar que nem uma mona, puta que pariu. Bolado com a bijuteria. Então, mas os isso, anões não. Ficaram com a minha bijuca. Mas isso é totalmente tolkieniano, esse negócio do cara ir pra guerra por causa de joia. Os anões e os elfos se odeiam por causa de joia, maluco. É coisa do passado antigo. Fazia totalmente sentido. Mas o que acontece? Eu tava no cinema vendo filme com a portuguesa. Ah. Toda vez que o Tranduil aparecia, ela gritava, diva! Olha, esse personagem surpreendeu esse filme, foi muito maneiro. Ele foi um personagem bem encaixado nessa história. Sabe quem tava sobrando ali? Quem? Bard. Não, então... Aí tava sobrando muito, o Bard, cara. Ele tem uma participação no final do filme, que é justamente essa negociação. É, mas ele chega ali e fala, olha aí, não vamos fazer guerra. Aí o cara, não, vou fazer guerra. Aí ele volta e fala, não deu. Não, mas é basicamente isso. Sabe uma coisa que me deixou bolado? É. Chegam os elfos, aí o cara, eu soube que vocês estão precisando de ajuda. O Tranduil fala, certo? Sim, o Bard no livro, ele manda pedir ajuda dos elfos, mas os elfos já estavam indo. Nesse não, eles chegaram já. Ele chegou, aí o cara ouviu falar que vocês precisavam de ajuda, ele manda um... Isso, é porque os aí os caras, ai meu Deus, obrigado, Deus lhe pague, o Vital lhe pague, sei lá. Então, aí o Tranduil fala assim, não, mas eu não vou ajudar vocês de graça não, eu quero minha bijuca. É, né? ele queria... Não, é o contrário, primeiro ele fala, eu ouvi falar que vocês estavam precisando de ajuda, aí vai. ah, obrigado, tal, não sei o quê. Não, não, não vim por causa de vocês. É, não faz sentido o que ele falou. Mas ele falou, ele queria as esmeraldas de Gideon. Então, era isso. Certo. Tava lá dentro. Mas não fez muito sentido ele falar que, ah, vim ajudar vocês, mas na verdade mas não ele vim. Mas ele realmente ajuda a galera ali, dá uma ajuda. Ok. Agora, minha segunda dúvida aqui é até mais complexa, eu quero ver alguém me explicar aqui. Por que não trazer batatas? Batata? Eles só trazem folha, cara. Só trazem alface, couve-flor. É isso que eles comem. Agrião, rúcula. Caralho. Pô, eu só entendo que o elfo não pode matar o bichinho e tal. Porra, meu irmão, traz batata. Traz cenoura, cara. Ia ser irado se eles trouxessem batata e aparecesse o Charlinho, cara. Não, traz batata doce. Vi um monstro. Vem, monstro! Whey protein! Porra! Whey protein! Uma carroça cheia daquelas... De batata doce e whey protein! A galera precisa de proteína ali, né, cara? Caraca, a galera faminta, cara! Exatamente. E o cara tá trazendo alfafa, meu! Porra, cara, me ajuda! Traz pedra pra fazer sopa, pô! You have peace or war? I will have war. Eu achei que deu uma confusão, é que no filme não fica tão claro assim a passagem dos dias, né? Não fica. Não, parece... Isso no filme é loucura. Quando chegam, os elfos chegam, os caras não tem por que tá tão faminto, porque parece que foi a noite passada que o dragão tava passando. Passou muito tempo. Não, parece que o nego ficou faminto porque pegou fogo, né? É, isso aí. Que fome! É aquela coisa de, não tem mais comida, então eu tô com fome, né? Não é? É, não, mas a passagem do tempo, até da movimentação das... Porque pelo filme parece que as tropas se teleportam, mano. É. O cara bota o verme gigante pra comer e tá ali do lado. O cara manda o corvo volta, tem um exército de anão do lado do cara. No livro eles vão reportando. Ele chama o Dain, que morava ali perto, nas Colinas de Ferro, pelos corvos, tá, né? Mas qualquer ali perto... Não, eu sei. E uma tropa de anões, não é do dia pra noite. Eu sei, né, mas cara? O que acontece? No livro ele fica falando que os corvos vêm e falam assim, ó, Dain saiu. Dain tá chegando. Tipo quando estivesse no WhatsApp, sabe, conversando. E os corvos já tá mentindo, porque sempre mente, né? Quando você fala no WhatsApp, tô saindo, tá em casa aí, mano. Aí o Dain, ó, fala que eu tô saindo. O cara não tá botando armadura. Mas no livro é descrito... Mas eu tô querendo dizer que no livro é descrito essa passagem de semanas até o cara chegar. É, não. Né? E no filme é do dia pra noite. Aquela porta que eles constroem demoraria uma semana ou duas. É, mas assim, no filme tem que ser tudo mais rápido. Né? Então, mas essa passagem de tempo do filme, ela fica completamente louca. Mas o que acontece? Sobre a negociação e o fato do Thorin ser mais babaca no filme do que no livro. Quando o Bardo chega lá na porta pra negociar, ele fala assim, olha, Thorin, a gente te ajudou aí quando você tava precisando e tal, então agora a gente tá aí com fome e tal, então nada mais justo que você me pague, né, o que você me deve aí pelo que a gente fez aí, te ajudou. Ele podia ter usado até a frase, o combinado não sai caro. exato. E o Thorin, ele fala assim, no livro, né, ele fala assim, olha, eu vou te pagar pelo que nos foi dado, entendeu? Porque o Bard queria mais, né, também, né. Mesmo sendo e ele fala assim, olha, eu vou te pagar pelo que vocês nos ajudaram, dar comida e tal, vou te pagar o equivalente a isso. Em moeda local. Mas você chega aqui armado pra me pedir isso, enquanto você estiver armado aí, eu não vou te dar um pão. Porque ele ficou justamente na defensiva, pô. Tu vem aqui me pedir dinheiro armado? Com um exército nas tuas costas? Entendeu? Então, assim, é menos babaca a forma como o Thorin fala, entendeu? Tem até a frase que é do livro. Ele fala assim, sai daqui antes das nossas flechas voarem. Tem exatamente essa frase, entendeu? Mas olha como é contexto diferente. No filme, como ele precisava estar com a doença do dragão, de querer o tesouro, fala não vou dar uma moeda. Que o cara falando em câmera lenta. One coin. Então ele tava muito mais tipo assim, não vou te dar nada, sai daqui, pô. É, você foda-se. Não merece nada. E você não merece nada, né? Se bem que ele matou o dragão, você teria um problema seríssimo se o dragão... Então, o Bart, né? fala assim, porra, meu irmão, eu matei o dragão, caralho. Entendeu? É o mínimo. Me dá um agrado. Quem quer rir, tem que fazer rir. E ele fala da palavra, né? Você deu a... Você deu a sua palavra. Você deu a sua palavra, você não honra a sua palavra. Exato, exatamente. Agora, em relação ao Thorin, cara, eles escolheram também um ator galanzinho, né, cara? Não é um cara... grande ator, né? Pegaram um cara galanzinho, olho claro e tal, e maquiaram como se ele fosse um anão. Mas ficou um anão meio elfo, né? Então, isso é uma reclamação minha desde o começo. Eu vi uma entrevista dele, ele falando que o sonho dele era fazer o papel do Legolas. Ainda lá no Senhor dos Anéis. Sim, sim, sim. Ele chegou e perguntou pro agente dele, tem chance de eu fazer um teste? O agente dele falou assim, porra, tu nem é conhecido, o Peter Jackson nem te conhece, esquece isso. É, e eu acho que o papel já tava, né? Já tinha sido definido. Ele, beleza. Assim, ó, uma história pessoal do cara, eu aplaudo, parabéns, o cara tá aí no filme e então, tal, mas a gente não era, não era o anão que a gente imaginava, né? Will you have peace or war? I will have war. Uma coisa que me incomoda ao longo dos filmes não é nem tanto relacionada a filme versus livro, mas no filme em si, algumas coisas que se contradizem e não tem uma certa coerência. Quando termina o primeiro filme, o Thorin se ajoelha e agradece o Bilbo e, ó, oh, muito obrigado, você nos salvou, você é um herói. Daí ele parece que ganhou a confiança dos anões. Sim. Aí depois disso tudo volta de novo. Ele fica e eles tratam ele é meio, Bilbo, né, meio zoado a cabeça, meio bolado, né? E daí ele volta o Bilbo, não sei o que, não sei o que. E daí depois no terceiro filme, de novo, ele volta e fala, eu só confio em você, tem algum parente meu me traindo, tipo, essa alternância de, às vezes ele o Bilbo é legal, às vezes não é, é estranho. Não, mas ali no terceiro filme ele tá diferente, que ele tá sim, ele tomado tá... pelo tesouro e tal. Você não vê aqui, quando ele tá lá, obcecado pela Arkenstone, e ele vê o Bilbo mexendo no negócio, ele, que é isso aí na tua mão? Aí ele vai e mostra aquela sementinha lá, que ele pegou na casa do Beorn. E aí quando ele começa a falar de casa, ah, quero minha casa plantar, ver crescer e tal, o Thorin abre aquele sorriso de como se ele tivesse... Eu acho essa cena maneira, porque ele abre aquele sorriso como se ele estivesse vendo o que é importante mesmo na vida, né? Esquecendo um pouco o tesouro. E aí vem um outro anão e fala assim: ele tá com um riso verdadeiro no rosto. E aí vem o anão e fala assim: ah, os humanos estão aí querendo falar contigo. E aí, ó, o sorriso dele volta, vai tudo, e desaparece, né? E aí volta a preocupação com o tesouro, volta toda a coisa. Então ele tá querendo o Bilbo. Ele não, ele ainda sai falando em câmera lenta de costa. E vão passando os anões entre eles. Mas o Bilbo, ele é uma âncora de sanidade pro Thorin, apesar de tudo, apesar dele ficar puto. No livro ele também fica puto com o Bilbo e tal. E eu achei legal isso, entendeu? Mas tudo no Thorin foi exagerado no filme por causa da doença do dragão que eles chamam, que é essa loucura pelo tesouro dele. Que não acho que é sem sentido, acho que é com... Não, é, faz sentido com a história e foi legal. Mas e aí, temos a cena em que o Bilbo foge da montanha de noite pra entregar Arkenstone pros elfos, né? Pros que é uma, aquela pedra, a Arkenstone, ela é a parada do Men in Black, né, cara? Universo dentro da pedra. É, exato. Tem um outro universo lá dentro. É o universo Harry Potter que tá ali dentro. Will you have peace or war? I will have war. A edição desse filme parece que tá zoada. No livro, o Bilbo realmente sai de noite e vai lá entregar a Arkenstone. Foi uma cena que foi trazida do livro. Mas ele chega, ele mostra o Tranduil, ou outro elfo, não sei, falando assim, olha, fica de olho na montanha e atire em qualquer coisa que se mexer. E a cena seguinte é o Bilbo descendo da montanha. Pois é. Aí eu falei assim, vão fazer de alguma merda, vão atirar no Bilbo, alguma coisa assim, ou ele vai botar o anel, porque no livro ele bota o anel, vai invisível, né? É. Caraca, se fosse o Bilbo, não tirava aquele anel. Né? É, exato. E não acontece nada, então não parece. Tipo assim, no filme, qualquer linha de diálogo, ainda mais ligada à história, a não ser um filme do Tarantino, que tem linhas e linhas de diálogo que tem nada a ver com a história, que são divertidos, mas qualquer filme assim de fantasia normal, você espera que qualquer linha de diálogo vá levar a uma consequência. Então se o cara fala assim, olha, eu dei tempo de tela pro cara falar, atire em qualquer coisa que se mexer, e logo é o seguinte, ele mostra o Bilbo se mexendo na montanha e nada acontece, parece que a edição está zoada. Mas é. Por que que não cortou essa fala, então? Se não ia fazer nenhum? É. Então ela não ia ter nenhum. O Bilbo usando o anel. É, ou cortou o Bilbo usando o anel, não sei, entendeu? Eu tenho a impressão que tem várias dicas de coisas que a gente vai ver na versão estendida que nessa... Essa versão estendida vai ser maneira pra caralho. Eu acho, né? Eu acho que deve aparecer mais o tal do Dain, né? Porra, vai ter um... Você... Ele quer mais meia hora um de DVD Dain. Um DVD só de Dain, cara. Um Blu-ray só de Dain. A vida de Dain. Que é um spin-off. Spin-off do Dain. Spin-off. O próximo livro tinha que ser A História de Dain. Ó, ia ser massa mesmo. Mas então, ele virou o senhor de Erebor. Ele virou o rei no final, exatamente. Exatamente. Lutou na Guerra do Anel. Lutou ali, defendendo, né? Exato. Erebor, muito bom. Só que não aparece isso, nem no livro, né? Aparece. Isso é comentado. Mas a gente pode imaginar, né? Pode Eu já imaginei fora. Tudo. Alan Warner. Vamos pensar em novos filmes. Mas aí tem essa situação da pedra de fato. O Bilbo entrega a pedra e volta. E quando eles confrontam o cara, fala assim: olha aqui, a Arkenstone. Aí, bonito. Bonito. Me dá aí o tesouro que eu te dou, Arkenstone. Tô com teu boneco aqui. Agora, eles não deixam muito claro qual a importância, né? Assim, por que aquela porra é importante? Era simbólico. Ah, porque é simbólico. Não, porque ela é uma pedra única e rara. É tipo uma Silmaril. É. Sim. E ela significava o rei, né? A pedra significava o rei também. Thorin. Exato. Na parte do confronto com a Pedra de Arken, o Thorin realmente no livro fica puto com o Bilbo, porque o Bilbo fala, ó, fui eu que entreguei pra ele a pedra e parte do meu tesouro aí, abdico, meu 1/14 do tesouro. E ele fica... com essa conta aí, né? Porra, meu, era muito tesouro. Porra, mas a pedra é única. É, pois é, mas aí... É tipo a cerveja do Tucano que só eu tenho agora. A Cutrapale, né? É, vale muito mais do que uma tesoura aí. Tinha amigo. Gente querendo comprar por R$100 a garrafa. Já é pouco. Will you have peace or war? I will have war. E aí o Bard bota no bolso e fica com ele, né? Ele podia, inclusive, ir embora. Não, é que assim, no livro ele fala assim, olha, então vou combinar o seguinte, amanhã vocês me trazem 1/12 do tesouro e eu te dou a pedra. 1/12? O Bard pede 1/12. Por quê? Mas que divisão maluca é essa? Whatever, ele pede 1/12. Aí ele fala assim, ó, eu quero 1/12 pra mim. Pra mim, e mais 1/12 pra galera. Pra mim, eu matei o dragão, eu sou o Dragon Slayer, ele fala. E se vocês forem simpáticos, vocês vão ajudar aqui a galera também. Caralho, ele queria garantir mesmo. queria. Era uma coisa que eu não entendo. Eles vão pegar esse dinheiro e vão fazer o quê? Porque aquela porra ali, tudo destruída, não tem comércio, não tem porra nenhuma. Vão comprar pela internet comida, é isso? Porra, sabe? Não... É, a gente até discutiu que a quantidade de ouro que tem ali é que destruiria a economia da Terra-média, porque o ouro não ia passar, não valer nada. Porra, né? o cara pode comprar 10 Rohan. Tem nada em Rohan. Eu vou comprar essa fazenda aqui pra mim. Esse tipo de coisa você não leva muito em consideração, porque é uma história de fantasia. E se você parar pra pensar na Terra-média, ela é muito erma, né? As cidades são muito longe, pequenas e com pouca gente. Não parece que tem uma economia grande, né? Minas Sirius é a maior cidade, de longe, né? Mas, bom, você tem que levar em consideração que, sim, o ouro vai ter, obviamente, muito valor ali, pros caras reconstruírem a cidade deles e tal. Mas aí chega o Dain, né? Chega o cara e aí começa a porradaria no filme que não para mais até o final. Graças a Deus. Parte boa do filme. Inclusive, tem um dublador amigo nosso que falou que dublou cenas de luta entre os anões e os elfos. Sim. Que não apareceram no filme. E a gente tem uma dica disso, porque tem várias cenas dos trailers que não apareceram nos filmes. Tem os bodes blindados. Os bodes vindo, é. Depois tem aquela carroça maluca. Carroça dos anões, que sim. Tem os wargs. Os wargs. Naquela cena. E tem essa cena que os elfos atiram flechas contra os anões. Isso, exatamente. E aí a gente viu no trailer também os anões atirando umas balistas gigantes, né? Isso. Foi me dito que essas balistas jogavam flechas que tinham pedras em cordas e elas rodavam. E elas serviram como escudos para flecha as flechas dos elfos, que achei foda pra caralho. E não teve no filme isso. Porra, Peter Jackson! Mas essa versão estendida vai ser foda. Pois é, tem que comprar. Olha, você vê o filme e tem que comprar a versão estendida. Eu já comprei, já mandei dinheiro pra Amazon. Mas olha só, tem umas paradas que me incomodaram. Os caras estavam tão preocupados entre a disputa elfos e anões que ninguém percebeu o Azog botando os estandartes dele na montanha atrás. Ninguém viu. Ninguém notou. Aquela bandeirona gigante. Ninguém notou. Ninguém se deu trabalho. Eu vou molhar pra lá. Não. O cara fez de noite. O negócio é aqui embaixo. O problema tá aqui agora. Os caras ouviram as marteladas de noite. Ah, não é nada isso, cara. Caraca, os vermes gigantes atravessando... Aqueles vermes gigantes. Não tem isso no livro, outra babaquice, né? Foi um verme gigante. Ai, caralho, pra quê, né? Pra quê esses vermes gigantes? Não, pelo menos... saem da terra, ó, vermes gigantes. E agora? Nada acontece. Pelo menos eles não botaram os vermes gigantes em guerra. Mas por que não botaram? A minha pergunta é essa. O verme podia vir comendo a galera. Podia, né? Podia vir por baixo, engolir os exércitos inimigos. Podia, olha aí. Ou ele podia simplesmente sair do buraco e ir rolando. Excelente. Porra, foi um pior uso. Eu achei que ia rolar o ataque dos vermes malditos ali naquela porra. É o pior uso de vermes que eu já vi na minha vida. Eu não pensei nada disso. Eu confesso que a primeira coisa que eu pensei foi... Você nota que os vermes abrem os buracos, dão uma marcha ré e aí vem a galera. É. Eu falei assim, esse verme, antes de abrir esse buraco, ele deve ter cavado um túnel auxiliar. Um recuo da bateria. Aí ele abriu o buraco e dá aquela recuada na bateria. É, deixa eu sair aqui. Pode ir, galera. Porque não tem outra... Tem outra, né? Eles entraram pelo cu e saíram pela boca. Nego, não fala que verme tem dor de cabeça? Então, foi isso, meu amigo. Não sei se tem dor de cabeça, tem dois olhos. Will you have peace or war? I will have war. Esse filme, em vários momentos, e esse é um deles, me pareceu um videogame. Eu não tô falando isso como uma crítica, não. É, tem gente que vai interpretar isso como uma crítica minha. Não acho que parecer um videogame é uma crítica. Bolas. Tem muito videogame que parece filme. Por que não pode ter filme que parece videogame? Mas é que você consegue notar. Acho que dá até pra gente fazer uma edição depois do Nerd Office com o seu DVD, da gente colocando as interfaces de videogame. Esse dos vermes foi um RTS, um real-time strategy. No StarCraft tem isso. Os Zergs tem um verme que cava por baixo e joga o teu exército dentro da base inimiga, cara. E foi exatamente. Parecia que aqueles orcs estavam saindo todos com barrinhas de energia ali em cima. Estavam vendo aqueles exércitos de comando. Só faltava ver o mouse selecionando, arrastando, selecionando todas as tropas pra mandar atacar ali, né, cara? Foi bem isso. Ah, mas foi muito maneiro quando o Dain fala, como é que é? Abrindo as portas do inferno, alguma coisa assim, né? E ele parte pra cima. E o primeiro a partir pra cima. Sem pensar duas vezes. É, foi foda. Eu quero ver foda. Os elfos nessa hora. Os caras andando pirueta. É. Só sabe fazer isso. Os caras, pra sair de formação, ficam girando que nem bailarina. Tem uma parada que realmente eu percebi, que o elfo, quando tá lutando sozinho, ele é imortal, né? É. Ele mata 180 caras e não acontece nada. Mas é só eles ficarem em exército que eles tomam um pau fudido, velho. Porra, foi assim no Forte da Trombeta, né? É verdade. Tá no Forte da Trombeta morreu o Aldir. Mas você tá comparando os caras high level, que nem o Legolas e o Tranduil. Pô, todo elfo é high level, cara. Não, exército, sabe, pô. Agora, sabe o que deixa puto? Aí você vê aqueles anões saindo pra frente, linha de frente, meu irmão. Fazendo uma parede de escudo. Pô, nem perguntou. Quem vai primeiro? Vai todo mundo, que se foda. Como a galera ali pra garantir Erebor, mas aí o resto foi tudo atrás do cara. Aquela parede de escudos, cravando o escudo no foda. Chão. Muito maneiro, cara. Foda. Pô, não sei muito que maneiro, lá. Cara. Aí eu falei, agora vai ser foda pra caralho. Agora vai ser, finalmente, a parede de escudo com anões, cara. Aí o filho da puta do Peter Jackson me bota os elfos saltitantes pulando por cima dos anões, cara. É muita falta de respeito. É muita falta de respeito, também achei. É muito descaso, meu irmão. É muito descaso, cara. Os anões estavam ali pra aguentar aquela pancada, isso é tão maneiro, aquela pá, sabe qual é? Uma porrada e descendo machado, depois pode vir elfo, foda-se. Peter Jackson tem esse fetiche de elfo. Mas caralho, pra que antes? Pra que o cara quebra a linha? O cara quebrou a parede de escudos, o cara é um imbecil, cara. É, podia ter uma porrada na parede de escudos. Porra, né? Pelo amor de Deus, depois vem os elfos. Porra, Peter Jackson, vai ler Cornel. Não dá pra ter respeito num cara que monta um porco, cara. Ah, mas tu gosta de porco. Alce não é grandes coisas, né? Mas um porco é foda. Tu gosta de porco, tu tá aí se lambuzando no bacon, tá reclamando do quê do porquinho? Tudo na tua vida tem bacon, cara. Não, mas foi muito maneiro ver os anões e o Dain com aquele martelão, cara. Pá, pá, pá, pá, pá, o Dain sozinho lutou mais do que os 12 anões do Thor, cara. É verdade. Ele fez tudo que a gente queria ter visto desde o primeiro filme. É verdade. O Dain chega e fala assim, aonde está o Thorin? Nós precisamos dele. Precisa por quê? Pra mais 12 no exército. Eu também pensei nisso, né, cara? Realmente não vai fazer muito diferença. Fator RPG, o Thorin tem a aura de boost, cara. Só isso. Porque até o terceiro filme, os anões do Thorin, no livro não é assim. No filme eles são uns trapalhões, cara. Eles vivem caindo uns em cima dos outros. No livro é assim também. Não, mas eles lutam. São bem trapalhões. Mas no filme eles mudam. Eles parece que o dragão morreu, eles ganharam um ponto de experiência. Porque eles começam a cortar a cabeça. Porque no filme é uma maluquice. Só ficam tropeçando nos outros, rolando, cara. Não, no filme eles dão uma porrada pra caralho. Não, é uma correria o tempo inteiro. Mas que é aquele... Só correria. Não, correria. Não, mas desde o primeiro filme a gente tava dando porrada em Org lá no final do correria. Filme. Na correria, mas dando porrada. Correria, cara. E, tanto que nesse terceiro filme, o que eles fazem? Correria. Sai correndo de dentro de Erebor pra loucura. Ponta de flecha e... É, exato. Lembrando que esses são os mesmos anões que foram capturados por 3 trolls idiotas. Pois é, cara. Que não faz sentido nenhum, né, cara? Ao longo da aventura eles ganharam XP, foram passando de nível. Mas aonde ganharam XP? Não, porra, cara, ganhou achievement. Você reconquistou a montanha. Foda-se. O que é muito injusto, né, cara? Tu não fez nada pra conquistar. Mas tem uma coisa que a gente esqueceu, agora falando de elfos e anões. O que, que foi aquela cena, logo depois que a cidade do lago caiu e o Killy vai voltar pra montanha? Uhum. Puta, e ele vira pra Tauriel. Por que você me lembrou disso, cara? Ah, eu tinha esquecido. Ele vira pra Tauriel e fala, venha comigo, você faz com que eu me sinta vivo. Cara, assim? É... Esse romance... É um romance. Tem que ter. Caraca, romance. Eu tinha realmente não tem que ter, ele. Não tem que ter. Não, não tem. Não, olha só. Eu acho que não tem que ter, mas tem que ter. Não, não, mas tem podia ter melhorado a frase, Hollywood, cara. Tem que ter. Não tem que ter, cara. Não tem que ter. A parada podia ser com Legolas mesmo. Ela não era noiva do Legolas? Não, não. Mas isso eu achei maneiro. Isso eu achei maneiro, porque essa parada toda dela, romance dela com o Killy, foi uma merda. Com o irmão mais novo do Jimmy Fallon. Foi tudo uma merda isso. Um saco, nada a ver, nada. Mas pelo menos serviu pra coroar o Legolas como o maior friendzone da Guerra Média, cara. O cara é muito friendzone, meu irmão. O cara tá vendo a mulher molhada pelo anão e tá ali do lado, cara. O que você quer fazer? Quer uma carona? E nessa cena que ele fica, ó, oh, vem comigo, e ela fica, não, você tem que ir com o seu povo. Vocês se ligaram que tem três anões empurrando uma canoa? Eles não conseguem tirar a canoa do lugar enquanto o Killy não se mexe? Eles ficam, oh! Exato, oh! Exato. Eles estão o quê? Fingindo que estão empurrando pra escutar a conversa do cara. Exatamente. É a fofoca do grupo, cara. Porra, mas, ó, na minha cabeça, bota a Kate pra ajudar os anões, e aí no final sei lá, matam ela na frente do Legolas. É, eu acho que tinha que ser nesse sentido. Ela que tinha que ter morrido. É. Achei maneiro o Legolas ser friendzone. Não, o Legolas no final, ah, eu vou sair por aí com ela. Fazer o quê, rapaz? Sabe? Não, não. No final ele foi o friendzone master. Ele falou, não aguento mais ficar onde essa mulher tá. Eu vou sair, eu não posso voltar. Eu vou embora, não vou mais. Deixa ela aí e eu vou embora. É verdade. É friendzone. Vou fazer um mochilão na Europa. Pra esquecer, né? Will you have peace or war? I will have war. Não me incomodou tanto nesse filme quanto no outro, porque no outro você não sabia o que ia acontecer. Tinha aquele negócio que parecia que a gente não sabia se era a mãe dele, lembra disso? O senhor K falou que era a mãe. Na verdade, eu tava com medo que tivesse casamento no final, que ele esquecesse, rasgasse o livro e tivesse. Mas essa ideia que vocês falaram aí dela morrer seria legal também. Seria muito boa. É, porque já que ela não existe, né? É porque pelo espírito dela aventureiro e, tipo assim, ela que botando, falando pro Legolas, temos que agir aí. Essa guerra aí é da Terra-média inteira. Você poderia pensar que 60 anos na frente ela quereria participar da Sociedade do Anel, né? Não, mas ela ficou com uma dor de corno. Pra sempre, né, cara? Passaram 60 anos e ela tá chorando, abraçada no esqueletinho. Aquele, cara. Só dela ajudar os anões já era motivo pra ela ser banida. É, ela foi banida. Isso, ela podia ser só... Mas eu acho que no final, que eu entendi, ela foi desbanida. Desbanida, não, tudo parece. Tudo bem. Porque o mas eu tô falando pra ter esse plot aí de... É, não sei. Assim, não faz muito sentido ela estar viva e ela não participar depois, entendeu? Se eu quiser. Por que ela não participou? O Legolas falou assim, olha, eu vou e eu não quero com essa mulher. Mas é que ela pediu pra... Tira essa rachada. Esse anão Killy, eu acho que é o pior caracterizado. É o pior. Ele é pior do que o Thorin, cara. Os dois estão ali. Isso mostra o que é a linguagem de Hollywood. O Thorin é o personagem principal dos anões, então ele tem que ter cara mais de galanzinho e não pode ter a cara do Dain, que é um cara velho, mais velho que o barbudo e tal. O cara que vai se apaixonar pela mulher tem que ser uma cara um pouco mais de galã, um barbinha rala por fazer, cabelinho, entendeu? Isso é uma linguagem de Hollywood. A gente não tem como escapar muito disso, entendeu? São vários mini Aragorns. Esse é o mini Jimmy Fallon, cara. Muito parecido. Inclusive, no livro, quando o Bilbo tá se despedindo de todo mundo, dos anões sobreviveram, ele fala assim, olha, que suas barbas nunca fiquem ralas. Pois é, o cara já tava em desgraça. Então, ainda bem que eles morreram pra não ouvir essa, porque essa é a direta foda. Will you have peace or war? I will have war. Outra coisa também que eu achei que ficou incoerente foi aquela... O pai do Legolas, né? Que é aquele elfo Clóvis Bornai. Tranduil, né? Esculachou a mulher, né? A elfa Kate, né? E porque ela tava ajudando os anões. Aí depois, quando ela perdeu lá o anãozinho, ele... Ah, porque foi real, que não sei o quê. Eu falei, porra! Ficou com peninha. Não, mas isso foi muito também nada a ver, ele, cara. Ele não quis ser babaca. Primeiro ele falou assim... É, cara. O cara, de uma hora pra outra... Outra conversão Anakin também. De uma hora pra outra, ele passa a gostar de anão. Porra, primeiro que a mulher peitou o chefe dos caras. Ela parou na frente do rei dos elfos ali e falou: você vai, não vai embora, não. Apontou o arco pro cara. Você imagina uma situação dessa? Então, ele. O governante. Aí ele deu um bitch slash. Bitch, please. Bitch, please, ela. Sai da minha frente, sua piranha de merda. Que isso? Que isso? Não, eu falo isso. E aí falou: você tá banida, tô indo embora, foda-se tudo. Aí o Legolas fala: ah, então eu vou com ela, vou dar uma carona pra ela. Ia ser irado se ela achasse que você é o rei e o rei falasse: não, sou o Jô Soares, sua piranha. Aí, beleza, ele faz isso e tal. Aí depois ele volta pra ver o que que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu. Vou lá na montanha de sei lá o quê pra ver o que que rolou. É, isso aí. Não deu tempo nem de lavar o rosto e fazer maquiagem de novo. Aí o Legolas chega e fala: aí, tô ralando, não dá pra mim. E aí aí ele fica pagando de psicólogo? É, o cara ficou sem jeito de esculachar a mulher ali, de ser babaca. Ele tinha que ter mandado bem feito. Isso aqui dá pra você se apaixonar por um anão. É, entendo. Beleza, seria uma atitude mais élfica. Ou no mínimo tinha que ter falado: eu avisei. Era real mesmo. Nossa, isso foi bem novela. Foi bem novela, Que bucha. Foi bem. Agora você é minha filha. Só faltou falar isso. Minha filha que eu nunca tive. Abraçar ela. Porra, tô mandando caralho, cara. Não pode crer, falou tudo. Novela. Só faltou ser no Leblon. E apareceu o José Maier pra consolar ela. Essa parte do roteiro dela tá zoada, cara. Não tem como. Ela tinha que ter morrido, era a única solução. Ela podia ter morrido. Se tivesse que manter ela na história realmente, ela tinha que ter morrido. Eu acho que ela tinha que ter morrido pelo. Entendeu? Aquele fator que eu já falei antes, dela querer participar da parada e tal. Quando o Legolas vai se despedir, o Tranduil fala: ah, e sua mãe te amava muito. Ele nunca mais falou da mãe do Legolas a vida inteira, daí na hora de ir embora. Naquela hora ele fala: a sua mãe te amava. Não, mas eu achei maneiro isso porque o Legolas, ele volta assim, querendo, tipo, meio que se reconciliar com o pai. Então ele levanta a mão assim e, tipo, num aceno e abaixa e vai embora. Não, mas o aceno deles é um negócio assim no peito. Não, mas ele levanta a mão. Não, mas não é. Ele não faz. As pessoas não se tocam na Terra-média. Mas eu já percebi. Mas você isso? Nota. Leo não se cumprimenta nem se abraça. Não se toca. O Bilbo foi embora, um puta momento emocionante. Se abraçou. Leo de longe assim: valeu, obrigado. Tipo, braço cruzado. É, exato. Falou: vai lá. A gente nunca mais vai se ver, mas vai lá. Eu sei de dois hobbits que se abraçaram. Detalhes irados da batalha. O que que foi aquele troll com um triângulo de pedra na cabeça pra se matar abrindo o muro, cara? Foi sensacional aquilo, cara. Foi muito maneiro. Pra que construir uma Ariete ou não sei o que lá, se você pode botar uma pedra na cabeça de um bicho gigante irado e botar ele? É muito melhor. Aquilo me surpreendeu mais do que as catapultas nas costas dos com trolls. Certeza. Foi maneiro também as catapultas. Mas... Agora você tem tudo nesse filme, tem que ter uma contrapartida merda, né? Ah. Que você tem esse cara que é maneiro. Aí você tem aquele troll gigante que o Legolas controla... Que é assustador, cara. Era tipo e não tem braço, não tem aquele, perna. Era tipo aquele pirata do Family Guy, que tem o braço e perna de pau. Cara, o que é aquilo, cara? É tipo assim, a gente entende que os orcs, os goblins, eles são criaturas malignas e sinistras, mas tudo tem limite, vai. A gente passou tudo, um pouquinho. Assim, eles pegaram um troll deformado e colocaram aquilo, ou eles amputaram pra botar aquilo? Eu não sei. E aí, cara, como é que eles levaram aquele cara? Porque ele não tava conseguindo andar direito ali. Não tava, né, cara? Caraca, tipo assim, por que eles fizeram aquilo de verdade, sabe? Eu não tinha sentido aquilo, cara. Foi meio bizarro. E o Legolas meter a espada no sistema nervoso central. Controlar o bicho como se fosse um drone. Mais uma cena videogame, cara. Caraca, cara, essa cena ali me deixou realmente puto, cara. Era um cutscene, eu conseguia ver o aparecendo X, o quadrado, pra eu realmente fiquei puto com essa cena. Com essa e com ele subindo os degraus... É, meu irmão, o Legolas voa, cara. Pô, não, mas olha só, os degraus... Não, os degraus... Não, é ridículo. Não tem apoio. A pedra caindo não tem apoio pra ele pular, olha só, entendeu? Presta atenção. Peraí, putazinha. Ele pisa na pedra, a pedra cai mais rápido. Essa é a parada. Não, olha só, o cara não afunda na neve. Tá bom. E aí, se vocês aceitam? Então, eu aceitava, sabe o quê? Ele lutar com o dragão. E me poupar dessa cena ridículo. A o cara vem voando no morcego. O morcego corta é a cena, o morcego tá ele de cabeça pra baixo no morcego, cara. Como ele fez aquilo? Mais cenas de videogame pro filme. Porra, cara, puta que o pariu. O morcego é pior do que as pedrinhas caindo. Esse fetiche do Peter Jackson é exagerado, não, olha cara. Só, as pedrinhas. Esse deve se masturbar escrevendo essas porras, cara. As pedrinhas caindo são ok, porque o cara é muito leve. É aquele negócio ali. E o cara não afunda na neve, cara. Neve! Cara, faz sentido isso, o cara não afundar na neve? Todo mundo achou foda ele não afundar na neve. Tá, mas... É... Entendeu? É a mesma você merda. Tá entendendo? Não tinha necessidade. Tá. Não é a mesma merda. Ele pegou a espada. Não é. Não tem peso, cara. Ele pegou a espada e fincou no sistema nervoso de um troll deformado e controlou o troll, cara. Ele fez curva. Ah, então, eu acho... É, ele foi pra trás e foi pra frente, né? Caralho, eu acho que se ele tivesse cravado a espada e só jogado o peso do corpo pra frente, podia ficar meio ambíguo e você podia aceitar mais. Mas como ele foi pra trás e aí depois ele foi e mexeu a alavanca pra o cara... Caralho, cara. Ficou meio bizarro, meu. O Legolas não tinha que estar no filme, né? Verdade seja dita, não tinha que estar. Tem umas cenas exageradas. Esse negócio da torre ficar presa entre dois partes do penhasco. Caraca, ele fez uma ponte. Desmontando uma ponte. Com a torre de pedra. Pra ter a briga. Você fala assim, mais uma cena videogame, boss fight, entendeu? Galera, pode crer, né? As pedras com cimento cola quartzolite, né? Esse foi o jabá absurdo do Hobbit 3. Ah, assim, mais uma vez, quando a gente tava vendo com a galera, tá todo mundo muito empolgado com aquela cena, então todo mundo gritou quando o Legolas pulou nas pedrinhas, todo mundo gritou quando o Legolas subiu em cima do Bolg e desceu com a espada na cabeça dele. Não, eu achei uma merda as pedrinhas lá e eu falei, caralho, que merda. Onde é que esse cara vai? Na minha sessão, o pessoal riu, tá? E riu de uma cena que não tem que fazer rir, né? É, eu entendi, Entendeu que seria muito mais maneiro você ver ele lutar com um dragão? Não, tá bom. Muito mais coerente. Caraca, a cena não faz sentido, cara. Esquece o dragão. Mas foi legal ele jogar a Orcrist ali de volta, a salvar o Thorin, jogando a Orcrist lá. Pá! E quando o Orc cai, o Thorin pega a Orcrist na mão e voltou pra ele. A espada estava com o Tranduil, né? Estava com os elfos, né? E achei maneiro ele lutar no final com a espada da Orcrist. Mas ele antes... jogado o escudo de carvalho também, né? É, pois é. O escudo de carvalho ficou. Mas sabe qual é o problema do que eu tô... Que eu fiquei realmente incomodado com o Legolas nesse filme? É porque ele não só... faz esses momentos absurdos sem sentido nenhum, como ele roubou muito espaço de outros personagens. Exatamente. Ele roubou espaço gigante das águias e do Bjorn, cara. O Bjorn pra 5 segundos. Mas o Legolas tá era lá... o Bjorn que salvaria o Thorin, cara. Mas o Legolas tá pra vender o filme, maluco. É o Legolas, cara. Mas ele já fez um monte de coisa. já fez bastante, rapaz. Tinha que ter mais anão, porra. Anão dando eu porrada. Acho, eu senti falta dos anões. Faltou anões e faltou o Bjorn. Não parece nada. Ele é crucial na guerra dos cinco exércitos. É, mais ou menos. Caraca, ele vai lá matar o Bolg e pegar o corpo do Thorin? Ele mata o Bolg, só isso. E pega o corpo, não pega? Não, não lembro disso. O Thorin, no livro, não mostra como ele é ferido mortalmente, né? O Bilbo realmente cai uma pedra na cabeça dele, ele desmaia e quando ele acorda acabou tudo. E aí depois contam pra ele mais ou menos o que aconteceu. O que eles contam é que o Thorin não conseguia furar a guarda do Bolg e o Fili e o Kili morreram protegendo isso, o Thorin. Isso, exatamente. E aí o Bjorn chega lá e faz... transforma todo mundo em pino de boliche, né? E mata o Bolg. E aí o Thorin, ele é mortalmente ferido e ele tá na tenda de guerra no final e se despede ferido mortalmente, sabendo que vai morrer, né? Ah, isso, tá no chão. A luta do Thorin e do Bolg e do Azog é até maneira no filme. Sim. Agora eu pude inventar isso e achei do caralho. Mas seria maneiro ver o Bjorn chegar ali? Não, seria legal, mas o Bolg, ele virou alvo do Legolas, então não tinha como, entendeu? Olha aí. Olha aí o meu problema. Ele podia matar o Killy, matar a Super Kate, e aí chega o Bjorn pra matar ele? Seria mais maneiro? Podia, mas como ele... Não sei, cara, ele não tinha... Não foi desenvolvido o suficiente pra isso, realmente, pra... Eu não sei. Porque estávamos perdendo tempo com quem? Will you have peace or war? I will have war. Eu vou ignorar que eles falam que o inverno está chegando no início do filme. Corre que o inverno está chegando. E ali já tem lago congelado, mano. Isso em outro filme, né? Outra série. O problema da passagem de tempo, que não ficou claro. Tudo bem que era mais pra cima. É, tem uma passagem de tempo que não ficou claro. Quem assiste do Game of Thrones saca, né, que... Tá inverno. Bom. É, tudo bem que era mais alto ali, mas tudo bem. O lago congelado de todos os problemas é o menor. Menor. Eu achei a luta bem legal. Eu achei a luta maneira, achei maneira. A ideia ideia estratégica do Thorin, né? Que percebe que ele pode derrotar o cara sem a arma, né? E joga pedra. Muito joga foda. Pedra pra e ele cara, e sai. Pô, isso foi maneiro pra caramba. Foi legal. Tava na cara que não ia acabar ali mesmo. É, né? Ele ficou. E ninguém consegue explicar como a Zog conseguiu pular daquela maneira e quebrar aquele gelo, né? Tudo bem. É filme, cara. Mas foi maneiro. É, outro salto sem impulso, né? Sem base. É, exato. Foi o Legolas que deu o pezinho pra ele. Eu ia falar, tinha umas pedras de gelo assim, flutuando, e ele usou pra... É, ali tava raso. tava raso. Mas eu achei maneiro o fato dele enganchar a Orcrist no gancho dele. Que, aliás, ele mudou o gancho pra batalha. Por que ele não tinha essa super lâmina desde o início? Não sei. Por que ele tinha aquele gancho com... Deve doer, trocar, né? Porra, imagina. Aí, agora eu vou pra batalha final, eu troca vou essa merda. Vou botar uma espada maneira aqui. Eu não sei, acho que o cara, o Peter Jackson falou assim, olha, não tá maneiro. Não tá vendendo. Não tá vendendo, bota um... Pode, a gente precisa fazer outro boneco com a espada no lugar. Mas não, assim, ficou maneiro a lâmina. Eu não entendi porque que não foi desde o início. Eu achei maneiro da lâmina enganchar na espada e eles estarem num impasse de força, uma luta de força ali. E a única maneira que o Thorin descobriu de matar o cara foi... Se ferindo, matar mesmo. Liberando, tirando a lâmina do caminho pra usar, né? Então Exato. Eu achei maneiro esse negócio dos dois se matarem. Eu achei que ia decapitar o Azog. Eu também achei, mas acho que já tinha tido bastante, né? Ia ser um banho de sangue na cara dele também, é assustador, né? Ele ia beber muito sangue de orca ali, cara. Agora, olha só, longe de ser muito crítico, tá? Eu gostei da luta, achei muito maneiro e tal. Mas, cara, eu não sei, eu sinto falta, como a gente via no Senhor dos Anéis, no primeiro filme, o Aragorn lutando lá contra o Super Uruk-hai. Uhum. Eu sinto falta de dois humanos lutando, assim, duas pessoas. São cara, não CG, um humano, né? Com CGI, entendeu? Pra luta ficar mais visceral, eu acho que o CGI, ele perde um pouco, perde, não sei. É porque, eu assim, não dá pra comparar Hobbit com o Senhor dos Anéis, porque é incomparável, né? Sim. É muito melhor. É. Mas, por exemplo, a luta do Aragorn com aquele Uruk-hai, sim, é muito mais amedrontadora do que a luta do Thorin com a Azog. Quando o Aragorn enfia a espada e o maluco pega e puxa, maluco. Mais! É foda. Pra chegar foda. Mais... Caraca, velho, essa parte é muito foda, cara. Muito foda. Sim. O cara tira, o Aragorn joga a faca, crava na coxa, né? O sim. bicho tira a faca da coxa e lança. O bicho era muito mais sinistro. Lambe, do joga na Aragorn, deflete com a espada. Pô, é muito maneiro. Não, e a cena, essa cena, se você pegar essa cena do Senhor dos Anéis, tem um momento que o Aragorn tá lutando e aí chega o Legolas e o Gimli, né? Uhum. E aí o Gimli chega jogando dois machados de arremesso. Isso. E o Legolas, nesse intervalo, dá 7 flechas, cara. Muito rápido, assim, Exato. É muito maneiro, porque tá todo mundo em slow motion e ele tá se mexendo normalmente. Piu, piu, piu, piu. Cara, e essa cena, assim, falta... Eu achei que faltou algo assim, grandioso mas, nesse sentido, sabe? Sabe por quê? Porque no Senhor dos Anéis a gente se importa com os personagens, cara. E tem tudo isso. É, tem uma emoção investida ali. No Hobbit você curte as cenas e tal, mas é diferente. Você... Não, mas olha só. Eu vou repetir. Eu estava preocupado do Dai morrer, cara. Porque o Peter Jackson, ele é imprevisível. Eu sei. E o cara estava dando cabeçadas em orcs com elmo. Puta, isso foi foda, não. Caralho, sério. Foi demais, cara. Isso aí foi demais. O cara sem elmo, batendo em pessoas com elmo, dando cabeçada. Isso, isso. É foda. Batendo e derrotando. É. Ele batia então, o cara desmaiava, mano. Então, isso tem que aceitar o Legolas subindo nas pedrinhas voando, compadre. Ah, se você não, aceita cara. Isso, o cara dando cabeçada em elmo, pô. Ah, mas ele podia dar uma cabeçada naquela fadinha lá. Will you have peace or war? I will have war. Antes disso, antes dele derrotar o Azog, você tem mais uma cena de águias. E eu sou bitch das águias, cara. E pode repetir essa cena 30 vezes que eu vou achar foda pra caralho. Foi foda. As águias vêm destruindo todo aquele exército auxiliar. O exército que vem do norte, que no livro é o único exército que vem de orcs, né? Nesse não, era um segundo exército auxiliar, que era o exército do Bolg. Mas sabe que eu revi o primeiro filme, né? O Hobbit 1, antes de ver a segunda vez o Hobbit 3. E aí, o final do Hobbit 1, ele é minhé. Sabe qual é? As águias deixam eles em cima ali da montanha e aí se vira aí, tchau, e aí fica eu vou ficar com vocês porque vocês têm que ter uma casa, não sei o que lá. E aí eu fiquei tentando remontar o Hobbit em dois filmes, sabe? Sim. Na minha cabeça. E eu fiquei assim, pensando assim, caraca, as águias foram usadas tão gratuitamente no primeiro filme, sabe? Assim, acontece aquilo mesmo, né? É. Mas ele podia ter reservado as águias só pro terceiro, sabe? Eu acho que seria mais maneiro. Ah, mas as águias salvaram eles, né? É, cara, mas ele ignora tantas Zog, coisas, né? E muda tanto o filme, sabe? Que... Talvez se ele tivesse que fazer em dois filmes, ele podia ter cortado coisas como essa cena, mas... Vai saber, né, cara? Nunca saberemos. Falando do CGI, alguém sabe me explicar por que que os cavalos são tão mal feitos? São? Eu não percebi isso. Caralho, toda vez que o cavalo tem alguém cavalgando assim e tá um pouco mais de longe, é muito mal feito as patas. Você vê que o movimento das patas é mal feito. Não percebi isso. Eu não reparei isso, mas eu reparei nos chroma keys, cara. Tipo, reparou? Safados. Não reparei também. Principalmente quando tem aquele alívio cômico lá, Alfred, de papo furado com o Bard. Sabe, ele falando, seu sutiã tá parecendo. Que piada. Que piada, cara. Tudo, porra, triste. Esse é o melhor momento pra botar essa piada mesmo? E o cara... Por que você não bota essa piada no DVD de extras? É, boa. No segundo DVD de extras, com os extras merdas do Peter Jackson. E ele some do filme ali. E aí, nesse momento, o chroma key, assim, tá muito estranho, eu cara. Eu não percebi. Tá rolando um combate, mas eles estão muito destacados de tudo, sabe? Saquei. E assim, de tudo que foi desnecessário naquele filme, aquilo foi o mais desnecessário, cara. Aquele cara roubando ouro, se vestindo de mulher, botando peito gigante de moda de ouro. É, foi bom. Falando fino. Foi meu irmão. Foi Python. Puta que pariu. O que aconteceu? Cara, o que é isso? É, foi bobo demais. Foi né? Puta que pariu, cara. Ele representa o senhor daqui da... No livro, mestre ele sobrevive, cidade, né? O mestre da cidade que fica nessa de do ouro e tal. Who cares? Eu sei. E ele até fala assim, ué, se não é pro ouro, por que que você fez tudo isso? Aí o Bard olha pra trás e mostra a família dele, caralho. Apareceu Bard, vote 75. Caralho, cara. Pela família. Pelo Dragon Pelos Slayer. Idosos, né? Pelos idosos. Pela divisão de renda. Pela divisão de renda. You have peace or war? I will have war. Eu vi críticas falando assim, pô, o Bilbo, que deveria ser o protagonista do filme, nesse filme ele some, né? Ah, acho desaparece. Que não. Mais isso eu achei ok pra caramba. Então, mas isso é mais um problema do livro, porque são 30 páginas finais do livro e o próprio Tolkien escreve no livro que a presença do Bilbo na batalha foi totalmente irrelevante. Abre aspas, totalmente irrelevante. Ele diz isso. Tá, mas assim, eu achei que no filme ficou bom. Então, porque ele participa das negociações. Não, isso tem no livro. Começa a batalha, ele pergunta pro Gandalf, aqui é o melhor lugar pra gente tá mesmo. Exato. Aí ele faz depois, ele entra na turma das pessoas que vão avisar e não adianta nada, né? É o courier atrasado que então, ele chega. Gente, então... Isso, porque isso não existe no livro, então ele faz assim... Todo mundo faz isso, né? O Legolas fala também, ai, a gente tem que ir lá avisar. Aí não chega a tempo. Aí o Bilbo, gente, então vim avisar, já era, sabe? Ele vem avisar, o Thorin fala, tipo, obrigado, foda-se. Obrigado, né? Mas a gente tá indo ali. Exato, né? Já, olha, tem uma armadilha, ok, nós estamos indo pra armadilha. É porque, então, mais uma vez, no livro, o Bilbo fica com um anel invisível o tempo todo, até tomar uma pedra na cabeça e realmente apagar. Só que ele apaga quando as águias estão chegando. No filme, ele acorda quando as águias estão chegando, né? Mas é isso, não, ele não tinha o que fazer realmente ali, ele cara. Até dá uma lutadinha, mas, porra, ele é um hobbit, né? E aí o cara apaga ele, achei legal, fica lá o Dwalin mandando ver. Achei maneiro quando eles falam, assim, é maneiro, mas é controverso, né? Porque eles ficam aqui nos patetas rolando, correndo o filme inteiro, todos os filmes. É. E aí, nesse último filme, eles falam assim, goblins mercenários. Eu não sabia que existia isso. Aí ele fala assim, devem ser uns 100. Vá lá que ele te cuida. É. Você se fudeu na caverna lá dos goblins, cara. Aqueles patetas correndo e cortando corda. E agora você virou o rei da parada. É muito... Assim, a cena é maneira. Eu acredito que vai ter mais 20 minutos de luta de Dwalin com goblins mercenários. Exato. É que ele deve ter subido de level e pegou Great Cleave. Great Cleave era um feat que quando você mata um bicho num golpe só, você grava um ataque extra pra matar outro. Então nisso ele mata 100. Eu achei que o ator que faz o Bilbo nesse filme tá muito bem, assim, a escolha foi ele é bom. Muito acertada. Ele é excelente. Ele é ótimo. Ele tem um jeito irreverente, né? E vestiu, assim, a roupa. Assim, foi muito bacana. Você nota que o Bilbo evolui. É muito inseguro no início e no final ele já tá... Ô, Gandalf, não tô perguntando se você vai deixar ou não. Aí, eu vou lá, entendeu? Eu achei legal isso. Agora, quem acha que o Thorin se arrependeu de ter dado o colete de Mithril? Ele pensou nisso. Na hora ele, puta que pariu. Que ia fazer uma diferença com o colete de Mithril ali, cara. Pra caralho. Will you have peace or war? I will have war. É, mas olha só, eu tenho uma coisa a dizer sobre isso, né? Que é outra coisa que eu não gostei no filme. Olha, vamos ficar aqui na fortaleza, não vamos ajudar ninguém, não vamos fazer porra nenhuma. Todo mundo com a armadura. Aí, vamos agora entrar pra guerra, vamos cair na porrada. Todo mundo tirou a armadura. Todo mundo vai com roupa de ir pra praia pra lutar. Não dá pra entender, cara. Ei, eu não tinha reparado nisso. Nem uma camiseta de Mitril o cara quis usar, porra. Uma regata, porra. Um long john, né? Um short john. Eu não entendi o porquê disso. Isso eu não sei qual é a explicação que os caras vão usar, né? Pô, vamos largar todas as armaduras, as armas novas e vamos lutar como se a gente não tivesse nada, né? Mas o indício de que esse filme tá com uma edição bizarra, justamente quando eles descem e dão aquele super ataque lá com um boost de moral. Que é maneira a cena, vai. É legal, pô, é legal. Eu não sei como eles conseguiram tempo de prender aquele sino de volta. Eu também não. Porque o sino tava caído. E aí eu pensei... Ali... Tava caído? Tava, parece o sino. Mas acho que ela caiu. Eu pensei imediatamente em física, né? Porque o sino vem, arromba o negócio, pô, volta... E mata os anões. Não, os anões estavam ali do lado. Mas quando eles passam pra correr, eu falo assim, meu irmão... Corre, que o sino tá voltando! Corre muito, né, cara? Mas é legal, a cena eles vêm, faz aquele spear attack, né, que fura as linhas inimigas e tal. Só que aí você vê que logo depois disso... Eles ficaram cercados e morrendo todos, né? Não, eles falam assim, vamos lá matar os caras lá na montanha. Isso. E aí eles sobem nas cabras. Só que a gente viu as cabras no trailer, mundo de anão montado e cabra, a cena irada, e a gente não viu no filme. Não viu, é. Então como a gente não viu no filme... As cabras simplesmente surgiram ali. As cabras surgiram ali, então isso leva a gente a mais uma vez aquele... Esse filme tá mal editado, cara, porque não tá ligando os fatos, entendeu? Então, onde vem essas cabras, cara? Porque a gente faz sentido que a gente viu que tem cabra na batalha que ele coloca ali, no... que vai estar na versão estendida, porra. Acho que fica mais charmoso você chamar de bode, cara. Bode? É, melhor do que cabra. A cabra é meio... Bode, tá certo, os bodes da montanha. Mais charmoso. Ai, foi educado, corrigiu de forma educada. É um elfo. É. Mas tudo bem, isso são pequenas coisas que na hora não afetou. Eu acho um filme legal, divertido pra caralho, mas você vai notando essas coisas, né? Uma coisa que eu acho que pra mim é difícil de dizer se o filme é bom ou ruim, é que ele alterna muito, assim, tem umas cenas muito legais, e daí logo depois vem uma cena que você fala, putz, mas isso aí não era bem assim. Sabe qual é o problema? É assim, o problema é pensar sobre o filme. Se a gente vê o filme e ficar, ah, que legal. Quando começa a pensar, analisar, aí você, puta, essa cena do Bard, como é que ele matou esse dragão? Caralho. Eu me parava olhando pro Bilbo e tentando lembrar de quem que ele me lembrava. E no final do filme eu cheguei à conclusão que ele parece o Dudley Moore, jovem. Eu sei que teve uma hora do filme que eu cheguei pra Azaghal e falei assim, Azaghal, esse filme não tem como ser ruim mais. Chegou um certo ponto, né? Ele estava curtindo muito. Mas assim, a gente tá notando essas errinhas, essas coisas, mas a gente ainda curtiu muito o filme. A gente achou muito legal. Eu tô curtindo pouco menos agora, gravando esse pouco menos. Mas olha só, por exemplo, você falou assim, puta, ainda bem que no final eles não perderam tempo aí com o enterro de Thorin e tal, mas eu senti falta do enterro do Thorin, cara. Mas, assim... Eu senti falta. O enterro do Thorin é importante e tal pra história, mas, na loucura que tava aquilo ali, se eles fossem parar pra fazer o enterro do Thorin e depois botar o Bilbo voltando pro condado, ia ficar muito zoado, cara. Ah, mas... Porque o Senhor dos Anéis... Dá pra fazer um minuto e meio assim, enterro do Thorin? Não dá, cara. Tá sim, cara. O Senhor dos Anéis teve moral de fazer 7 finais. Porque o filme é muito bom. Uhum. Então você pode terminar e, peraí, tem mais um negócio pra te contar, Eu acho que esse filme, cara, assim, eu achei a decisão do Peter Jackson nesse final acertada, sabe? A história aqui já acabou, o Thorin morreu, teve a redenção do Thorin. Mas não pareceu estranho ele falando, o Balin falando, o Thorin agora vai virar lenda, e tipo, caralho, não virou purpurina, cadê o cara? O cara foi foda. Entendeu? É isso, vai ter uma festa, todo mundo comer, beber, mas o enterro é isso, o cara morreu, cara, no final das contas, o cara morreu. Pra ele já não faz diferença nenhuma. Uhum. E o Bard ia pegar a pedrinha, botar no peito dele e acabou. É isso que ia acontecer. É, o Thorin, ele é enterrado com a Arkenstone e com a espada, com a Orcrus. Sim. Né? E eles dizem que a Arkenstone, no túmulo dele, ele foi enterrado lá embaixo da montanha, né? E eles falam que a Arkenstone ilumina, né, ali por baixo. É, ficou o coração da montanha. Achei bem maneiro isso. Mas eu achei maneiro. Eu senti falta, senti falta. Eu achei maneiro. Achei que ia ter. Falta. Achei que ficou vai meio... Ter, vai ter, vai ter. Eu sei que vai ter na versão GG. Mas achei que ficou, tipo assim, caralho, o cara morreu e... Mas tipo é assim, ele cê... tá... Porque assim... Quando você morre é isso, acabou. Ele... Ele tava... Se vai morrer, as pessoas vão no seu enterro e acabou. Sabe o que é? O Peter Jackson valorizou muito a doença do ouro pra ele voltar a si, ter aquela epifania lá no Lago de Ouro que ele criou. Salão de Ouro. No Salão de Ouro. Daí justificou lá. Todo aquele Scooby-Doo e o ouro e tal. É. Mas eu achei ainda que faltou ele se olhar no ouro. Ele podia ter começado aquela cena se olhando. Eu fiquei imaginando eles pulindo aquele salão e fazendo uma festa só de minissaia. A epifania dele descobrir que ele tava doente não foi... engatilhada por um diálogo. Foi sozinho. Ele sozinho mesmo. Ele tava bolado. É. Mas aí eu ele achei... começou, não sou meu pai. Exato. Eu só achei que faltou, já que ele tava sozinho, ela ser engatilhada por algo como ele se olhando no reflexo. Já que eu tô em cima de um Sim. chão de ouro, deixa ele se olhar pra ver a versão distorcida dele. Por que no, tal você pegar isso? Um dos 11 anões que estão de bobeira e botar pra conversar com ele? Pega o Balin, cara. Não, mas todo mundo conversou com ele. Ai, todo caralho, mundo. Era muito anão fazendo nada, cara. E tanto que ele chega renovado, né? E aí, quando ele chega, o Killy decide levantar e falar assim, ai, meu irmão, não vou ficar aqui, não! Só porque você não foi, né? Exato. Vou ficar aqui, não, porque tá todo mundo morrendo lá fora. Você devia ter ido, né? Devia ter ido, exato. Não me segura que eu vou. Exatamente. Isso foi uma crítica que eu faço esse filme e os outros também, que eles não botaram. Eles não desenvolveram os anões, cara. Os personagens. Isso aqui é difícil, porra. É um desafio, mas a gente tinha que se importar então, com eles, assim, né, cara? De novo, eu vou citar aqui o Dain. Outra vez. E eu vou lembrar o tempo perdido do romance de novela do Killy com a Elfa, cara, com a Super Kate. Todo aquele tempo ele podia ter botado mais de Gloin, mais de sei lá, Bonfur, cara. Ele perdeu muito tempo com bullshit de novela. Que não faz diferença, que eu duvido que qualquer menininha tenha ficado apaixonada por um anão, vamos ser sinceros. Ah, mas olha só, quando a Senhora Jovem Nerd, já li o livro, mas eu não lembrava de nada, nem que morria. Quando o Killy foi alvejado no peito lá, pelo Bolg, a Agatha falou, anão! Anão! ela se importou com a parada. Mas ela se importaria com ou sem, porque ela não ficou triste quando morreu o Philly? Só o Killy. Menos. Mas o Killy porque tinha um romance, ela tava vendo, entendeu? Ela tava envolvida com aquela. Ela tá. Você tá só dizendo ela. Que realmente o Tolkien estava certo e não deveria ter mulheres na história. Não. De jeito nenhum. Mas eu tô falando por que isso foi feito, entendeu? Tem Ou gente seja, que se esse filme devia ter sido feito só para homem. Não é isso que eu tô dizendo. O cara teve a sensibilidade de colocar um negócio, mas a gente não gostou, ué. Fazer o quê? You have peace or war? I will have war. Eu senti muita falta de muita coisa que deve estar na versão estendida. Já que ele fez o setup de toda essa situação do ouro, aliás, todo esse filme, ele é isso, né? É aquela situação de ter um tesouro grande aqui e todo mundo quer ele. Ele não deu finalmente. Ele não explicou o que acontece com cada um. No livro explica o que acontece, né? Tipo assim, beleza, o Tranduil queria as joias de... as esmeraldas de Gideon. Bijuca. O Bardo queria um pedaço do tesouro. E aí? Morreu aí, ficou todo mundo amigo? Estavam prontos pra se matar por causa disso, né? Pois é, né? Então, vamos falar aqui o que acontece no livro, pras pessoas que ficaram sem resposta, né? No livro, o Bardo ele fica com um 14 avos do tesouro, de fato. Né, ficou com a parte do... O Bilbo não fica com... Porque é impossível. O Bilbo fala assim, olha... Caralho, como, tem como. Como? Ele fala assim, eu levar um 14 avos desse tesouro pro condado ia causar tanta morte, briga. Não tem como fazer isso, né? O cara transportar... Mano. Então ele decide levar... No livro ele leva dois baúzinhos, um de prata, outro de ouro, que fica num cavalo, né? Num pônei. Não, porque o Bilbo, no condado, já é um hobbit afortunado. Já tinha grana, né? E não tinha tinha porquê. Ele não, e ele levou riqueza suficiente pra vida inteira. Pra vida inteira, exatamente. Então o Bard fica com essa parte, ele doa a parte do tesouro dele pro povo, ele vira o rei de Dale, Vale, né, em português, porque ele era descendente do rei de Dale, né, ele já era. Então ele, obviamente, as pessoas queriam que ele fosse rei. Ele recusa, ele diz que o mestre da cidade ainda tem a soberania sobre a cidade do lago, que eles vão reconstruir em outro lugar, e ele é descendente do Vale, e daí ele assume pra lá, né? Ele assume, ele vira o rei de lá, né? E o Tranduil fica com as esmeraldas de Gideon que ele queria tanto. Toma, né? Sua bijuca. E fica ele de calcinho sutiã e as bijuterias de salto alto, cara. De salto alto. É isso, né, cara? Vai dizer que não foi foda aquela cena dele pegando os orcs com o chifre do Dalce e decepando no cabeça? Não, foi maneiro. O cara mandou bem. Não, depois ele caiu e lutou sozinho. Lutou sozinho. Com duas espadas grandes, cara. Foi maneiro. Foi um personagem maneiro. Legal, cara. Você sabe quem esse cara fez, esse ator? Não. Ele fez Guardiões da Galáxia. Não é? Ele é aquele cara azul. Ele é o inimigão do o vilãozão? É. Puta, não. Já, sério? Sério? Não dá pra reconhecer o cara. Muito bom. Pô, não, dá pra reconhecer. O que eu senti falta foi a explicação do cajado Gandalf, que eu jurava que ia rolar, porque, se vocês não notaram... É porque ele tava com o cajado, depois ele perdeu o cajado, e ele ficou com o cajado do... O cajado do Radagast. Isso. É o cajado do Gandalf no Senhor dos Anéis. Isso, exato. Aí eu pensei assim, alguma hora ele vai explicar isso. Não, não explicou. E foda-se, né? É. Porque o Radagast, né, cara, é o personagem mais gratuito. É tão gratuito que o ator que faz o Radagast veio pra Comic Con Brasil e foda-se, ninguém quis saber. Veio! Sério? Ele esteve na Comic Con Brasil, que aconteceu antes da Comic Con Experience. Ah, na Comic Con Brasil. E nego, foda-se. Ninguém não quero ligou. Saber quem é esse cara. De tão gratuito que ele era no Hobbit, cara. Mas olha só, a única cena que eu acho que fez sentido com ele foi ele vindo com as águias. Não, não fez sentido nenhum. Ah, ele foi... claro que fazia. Ele era o cara dos animais. Mas assim, então, ok. Se você tem uma libélula que faz o trabalho de um mago, você não precisa do mago. O Gandalf tira uma libélula e fala, chama as águias, que tá merda. Tá bom. Pra vocês verem como é importante ser elfo, né? O cara não envelhece. O pai do Legolas, o Tandruil, tô vendo aqui, o ator tem 35 anos e o Orlando Bloom tem 37. Ah, maneiro, maneiro. Agora, eu achei muito maneiro o Tranduil, teve um discurso dele lá com a Super Kate, que foi assim, os anões vão morrer. E aí, cara, foi muito desenvolvimento de personagem tolkieniano de os elfos, no que os elfos são. Ele fala assim, vou morrer agora, vou morrer daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a um século, daqui a 5 séculos, whatever, eles vão morrer, eles são mortais. Isso foi um diálogo certeiro de desenvolvimento do que são os elfos, da arrogância dos elfos. Sim. Em relação a todos os outros seres mortais, né, de como eles se acham os fodões. Sim, sim. E isso faria sentido, uma raça imortal, ela se sentiria superior a qualquer raça mortal, né? Eu achei maneiro isso. Eu gostei muito desse personagem nesse filme, no outro ele tava meio chato. Mas nesse filme eu gostei pra caralho do desenvolvimento dele. Daquele final do Legolas, dele tentando se aproximar. E de certa forma ele acaba reforçando a decisão dos elfos de não participarem da Guerra do Anel. É, exatamente. Então, nesse ponto o Peter Jackson foi muito bem de tentar costurar as duas histórias. Eu achei que ele acertou mais do que errou nessa coisa de tentar usar o Hobbit pra reforçar coisas que acontecem na Guerra do Anel e no Senhor dos Anéis. É, exatamente. Esses elfos são mais marrentos, né? Eles são até mais marrentos. No Senhor dos Anéis, que eles são... embaçado. Não, porque, assim, os elfos da Floresta das Trevas, eles são mais... Exatamente, como você falou, né? O Elrond já é um cara mais... amigão da galera, entendeu? É porque o Elrond é meio elfo. É, você vê como o cara... Verdade, tinha esquecido. Bate humildade. You have peace or war? I will have war. Na hora eu senti falta do Gandalf também, né? Fazendo a diferença na batalha, mas, assim, depois eu fui lembrar que no livro ele também não faz porra nenhuma. O Bilbo até fala que o Gandalf, tem uma hora que ele vê o Gandalf sentado olhando a batalha, e ele imagina que o Gandalf estava conjurando alguma magia foda pra ajudar a batalha, mas também foda-se, isso não é mencionado, né? Além disso, o Dain Ironfoot, ele vira senhor de Erebor, vira o rei dos anões. Ele que vira o rei ali de Erebor. E a galera do Thorin fica por lá, né? É, o Balin mais tarde depois vai de muitos anos vai pra Moria, né? Isso. E virar o Senhor de Moria e morrer lá. Mas não foi tão mais tarde, porque já tava uma passa ali, né, cara? Mas ele realmente foi pra Moria quando ninguém queria ir. Exato. Ele tava zoado e ele foi pra lá e... Pô, o cara é empreendedor. O cara recuperou a montanha, depois foi recuperar outra, cara. O cara era o currículo, né? É. Pô, recupera o montanha. O Balin foi ele vai lá pro Game of Thrones recuperar o montanha. Puta que pariu. E aí você vê O Senhor dos Anéis, o filme, o Conselho do Elrond, tem os anões daquele conselho são o Dain, hã? O Gloin e o Gimli. Não. Sim. Sério? Verdade. Peraí, você tá falando do livro? Do filme. Mas no filme... É outros atores, mas representam os mesmos personagens. Que legal, hein? Só que maneiro, já hein? É de cabelo branco, já mais velho. O né? Dain, então um daqueles anões é o Dain? Um dos anões é o Dain, o outro é o Gloin. Irado, e o filho, o Gimli. Eu achei... Aliás, eu achei... um pouco triste que o Gloin ficou tão apagadinho, né? Totalmente, cara. É uma derrota. A única hora que eu lembro de ver ele mesmo era que o Thorin tá discutindo com o Bilbo e eu vi nitidamente o Gloin atrás com o elmo do Gimli. É. Que vai ser do Gimli também. E o machado. Não, eu achava foda o Gloin, por consequência, o Gimli, né? Uhum. E no filme, caraca. Super apagado, nada, né? Apagado. O cara fala assim, ah, ele mandou o Fili, Kili e Dwalin, seus melhores guerreiros. E o Gloin? mandou o Gloin! Exatamente. Essa era a chance, né? Porra, o cara. O apareceu um pouco mais. Mas e aí o Bilbo... E o Bilbo volta pegou sua... E por que... Me explica uma coisa. Por que ele vai de pônei até a fronteira e aí na fronteira ele tem que ir a pé? Qual é a lógica? Tem estábulo na casa dele. Deixou no estábulo do Mas do... o pônei não era do Bjorn? Ele deixou no estábulo do condado, não, mano. Não, ele podia ter ido de pônei. Ele tá levando dois baús de tesouro, mano. Ah, no filme ele leva um baú. Mais um escudo, mais um elmo. Então. Mais uma carta, contrato. Que tem? E aí ele chega carregando aquela tralha toda. Podia ter ido de cavalo. Ele chega na porta, dá um tapa na bunda do cavalo. Ele leva o cavalo lá. Dá um tapa na bunda do pônei e o pônei volta pro Bjorn. É isso que os pôneis do Bjorn fazem. É, mas você entendeu. É coisa de filme, né? Mas esse final, de tudo que teve no filme, só não é melhor do que o Dying Underfoot. Mas esse final foi maneiro, cara. Foi. Esse final foi acertado. Eu vi nego chorando em todos os filmes, em todas as sessões que eu fui. Foi foda porque... Ele chega, vê, é sempre que um bolseiro chega de volta, está uma zona. Está uma zona no condado. Quer dizer, no filme Seus Anéis não tá, né? Mas no livro tá. É, né? Não tá então... porque ele omitiu o expurgo do condado inteiro, né? Mas quando ele volta no livro, tá zoado o condado de novo. Mas ele volta realmente tão religando as coisas dele no livro. E aí ele dá aquele expurro geral, vai pra casa, e arruma a casa e envelhece. Cara, dá com um anelzinho, sempre tentando a cabeça dele. É legal que toca o tema completo do anel. O tema do anel ficou querendo tocar durante o filme, as horas que ele pega o anel e tal. E quando ele pega ali, você nem vê o anel, você só vê a cara dele olhando assim pra baixo. É. Com aquele risinho. E aí toca o tema inteiro do anel. E quando vai mostrar a mão dele, já é a mão dele velha. E que ligação! É, foi de arrepiar, fantástica, cara. Fantástica! É, de arrepiar aquele Porque você vê a primeira cena que você viu, né? Quase a primeira, né? É. Mas de outro ângulo, né? De outro ângulo, de parte de dentro, quando você ouve o Gandalf batendo na porta, ele falando... Foda. Não, thank you! O que eu achei muito emocionante, além disso, é do fato de o Bilbo começa pensando na aventura dele, né? Tudo é um flashback, né? Quando no Senhor dos Anéis, estou dizendo. No Hobbit. Ah. Ele começa com ele velho, lembrando da aventura. E aí, quando termina a aventura, volta pra ele, lembrando. Uh-huh. E aí, ele é interrompido por isso, pela aquela cena de ligação com os seus anéis, né? E aí, a câmera majestosamente filma o mapa e termina ali. É isso que fez as pessoas chorarem, né? Foi. E você lembra nos seus anéis, voltando pro seus anéis no início, quando o Gandalf entra na casa e ele vai ali, justamente naquele quarto, ele pega o mapa e olha. É foda. Então, realmente, ele estava... Não criou isso pra esse filme... Sem ligação. Ele estava ali pensando sobre a aventura dele. É, não, é verdade. Por isso que ele queria ver os elfos de novo, tinha saudade das Misty Mountains. Cara, isso foi muito maneiro. Tem esse elemento no Senhor dos Anéis que foi filmado há 15 anos atrás. Mas tem quando ele... Não, mas olha só. Tem problema? É um probleminha. Qual o problema? É porque o Gandalf, ele fala assim, não envelheceu um dia. É, meu amigo. O cara tava sendo educado. Entendeu? E é foda porque ficou esse ar de despedida, né? Pô, pois é. Porque a gente, nós estamos nos despedindo da Terra-média. Porque não vai ter nada tão cedo. Tão tem que esperar cedo. Pelo menos o Christopher Tolkien morrer, né? É. Ele falou que enquanto ele estiver vivo, não tem como fazer nada. Silmarillion, é isso? Nada. Tudo que... Porque não, eu não tenho direitos do Senhor dos Anéis e Hobbit. Não, eu acho que refilmar o Senhor dos Anéis agora é um suicídio. Bota 20 anos aí que mas 20 anos não é agora. 20 anos já, o filme já não vai ser feito pra gente. Duas gerações pra frente. Mas assim, pra gente, pelo menos 20 anos daqui pra frente, não vai ter nenhum filme. Eu acho que não. Não vai ter nada. Bom, então a gente... O Christopher tá meio velhinho já, né? Vamos torcer pra ele morrer. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.